Que bárbaro, né? É, é. Sempre seria o Você segundo seria o melhor, né? adolescente azul do grupo, isso aí. É. Mas tá bom, eu gosto de azul. Ah, tudo bem, não tem problema nenhum. Tem gente que prefere ser a rosa, tem gente que prefere ser o azul. Sim, a gente tem um membro no cast que preferia ser rosa, só que ele não tá no cast. Ele tá de transparente hoje, então. Ai, ai, ai. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da Podosfera. MachineCast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, ele, Neilson Lopes. É, bora aí falar dos Tokusatsu aí, cara. Tem um convidado especial hoje aí. Bora. Que isso, dando spoiler antes do rosto, que porra é essa, rapaz? Tá louco? E hoje, pessoal, nós temos o prazer de receber aqui no nosso querido MachineCast, nosso amigo lá do canal Tokudok, ele que conhece tudo de Tokusatsu no YouTube, pelo menos eu acho que é o que mais conhece, pelo menos é o único canal de Tokusatsu que eu conheço no Brasil, Danilo! E aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Que hora que você está ouvindo? Não sei. Obrigado pelo convite, minha gente. Estou muito feliz. É verdade, eu gosto pra caramba de gravar podcast. Valeu pelo convite mesmo. Olha só, e aí, Nilson, cadê o resto desse povo, Nilson? Que tu falou que eles estavam fazendo mesmo? Estão tudo jogando Zeldin em HD. Ninguém quis vir gravar por causa que estão jogando Zeldinha. Ninguém Nesse conhece podcast. Tokusatsu, ninguém gosta de Tokusatsu, cara. É uma Ninguém ilusão gosta. isso. Ninguém gosta. O pessoal prefere trabalhar do que ficar vendo Tokusatsu. Vê se pode um negócio Somos desse. três, somos só três que gostam do universo. Ok. Bom, pessoal, como vocês já devem ter percebido aí, nós vamos falar novamente sobre Tokusatsu. Como a gente falou no último episódio, parecia que não tínhamos mais nada para falar, né? Mas aí a gente conheceu, eu conheci, desculpa aí, o Nilson já conhece há bem mais tempo, desculpa aí, o Danilo lá do canal Tokudok, que sabe muita coisa sobre Tokusatsu, assiste muita coisa também. E hoje nós vamos falar sobre os 30 fatos sobre Tokusatsu. Nós vamos tentar falar sobre 30 fatos. Então, se chegar lá no final do cast, a gente não conseguir atingir a meta, que é 30, porque se a gente atingir a meta, a gente dobra a meta, né? Eu acho que a gente vai estourar essa meta aí e vai muito mais do que 30. Vai Olha só, né? anotando, vai anotando. Se for preciso, talvez a gente faça aí uma parte 2 aí. Espero que a gente consiga um espaço na agenda do Danilo e talvez em 2019. Vai saber, né? Convite. Então, pessoal, mas antes, vamos para um recadinho da Desert Studio. Você, produtor de podcast, está precisando de office ou spots ou vinhetas? Acesse www.desertestudio.com.br. Desert Studio Produtora. Certo! E agora nós temos os nossos recadinhos, né, Nilson? Então, para você que quer, né, seguir o MachineCast aí, entre na nossa curta a nossa página lá no Facebook, que é facebook.com/machinecast, ou entre no grupo fechado lá do MachineCast, que é facebook.com/groups/machinecast. Também, se você curte games, nos siga na nossa persona lá no Alvanista, @machinecast. Para você que gosta de twittar sobre Tokusatsu, siga o nosso perfil, que é @machine_cast. E para você que gosta de ficar falando sobre Jaspion, Jiraiya, Giban, entre no grupo do Telegram. O link tá aí na descrição do post, ok? Então, Neilson. Vamos fazer uma recomendação de podcast, Neilson. Para quem tu recomenda? Não, hoje você vai recomendar o cast, sabe, para quem? Para quem? Para aquele cara que fica com um carrinho de supermercado para levar as tuas compras para o teu carro. Você fala, chega para ele e fala bem assim: olha, vou mostrar um podcast massa aqui, ó, MachineCast. Aí ele vai querer derrubar suas compras tudo no chão, cara. Recomendar pro cara que carrega os carrinhos pro mercado? É. Meu Deus, o Spider-Man enrolando agora de raiva. Estragou o quadro dele. Mas enfim. Então tá, pessoal, dados os nossos recadinhos, vamos começar a falar sobre Tokusatsu, certo? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Pessoal, voltamos e agora vamos começar a falar sobre Tokusatsu. Mas antes, eu gostaria de perguntar aqui para os meus queridos amigos presentes na gravação. Hoje em dia, Tokusatsu, quem é que ainda assiste Tokusatsu? Eu vou confessar que o mais próximo que eu chego de assistir Tokusatsu hoje é realmente assistindo aos vídeos do Danilo aí, porque eu já me afastei, infelizmente, de Tokusatsu há muito tempo. Eu acho que a última coisa que eu assisti sobre Tokusatsu fora YouTube, na TV, né, que é o correto, ou não, vai da geração, foi realmente as adaptações lá de Power Rangers, né. Eu parei por ali. Acredito que o Nilson tem ficado por aí também, Nilson, não? Rapaz, o último episódio que eu vi de Tokusatsu, eu nem sei o nome daquele Tokusatsu, é que o Jirai aparece. Eu acho que o Danilo, olha, o Danilo sabe qual que é. É que o Jirai aparece no episódio esporádico. Sim, ele é do Ninja, né? Isso. Olha aí. Achei interessante aquela participação dele lá. Então tu assistiu por causa do Jirai só, tu não assistiu a série toda, só o episódio. Não, é por causa do Jirai. Tá certo, é. Por que não? Tá lá pra ver. Tá certo. E aí, Danilo, diz pra gente aí, cara. Tu ainda assiste? Gosta? Eu assisto, lógico, desde sempre, eu não deixei isso. E o que tem assistido? Eu tô assistindo os atuais, né, pra poder tá me atualizando, sempre me atualizando. Não, peraí, atuais. Se atualizando profissionalmente ou tu assiste porque tu realmente gosta? Olha os dois, eu assisto porque eu gosto desde sempre e claro que é pra poder manter o canal também atualizado, né, então eu preciso assistir por todos os motivos, mas o canal também só existe porque eu gosto, então tudo é porque eu gosto. Então tu tá, tu une o útil ao agradável, no caso. Claro, por que não? Olha que beleza. Só cuidado com esse Tokusatsu aí, hein? Singular, Tokusatsu. Então vamos começar a falar sobre os 30 fatos de Tokusatsu e eu vou começar pelo primeiro. Danilo, primeira curiosidade aqui, por que essa barbicha, cara? Por que tu não tira essa porra? Porque eu tenho isso desde sempre, cara. Eu fiquei sabendo... Eu vou te contar, eu vou te explicar de verdade por que eu deixo a barba. Olha essa só, não, barba não, né, cara? Isso não é uma barba, pelo amor de Deus. Senta que eu vou te... Agora vai te cair uma bomba na cabeça. Essa barba, sabe qual é o nome dessa barba? Tem um nome em francês essa barba. Eita, porra, olha só. Se chama Charme. I love you. Ok. Não vamos crucificar ninguém por causa da sua aparência, né? Porque se fosse criticar alguém por causa da aparência, meu Deus do céu, né? Ninguém nunca tinha visto. Ainda bem que vocês fazem podcast e não precisa aparecer, né, cara? Exato! Agora tu entendeu por que a gente não tem canal no YouTube. A gente, entre aspas, né? O Nilson tem YouTube, o Nilson aparece de vez em quando lá, mas o Nilson, né? Eu que não posso, mas enfim. Vamos lá, então. Vamos lá, 30 fatos sobre os Tokusatsu. O primeiro que a gente tem aqui, Danilo, é o seguinte: Jaspion não foi o primeiro Tokusatsu no Brasil, cara. Pra mim foi. O primeiro que eu assisti. É, muita gente começou com ele, né? Então acaba sendo o primeiro que você viu, né? Mas não necessariamente foi o primeiro que passou. E aí, sabe qual foi o primeiro que passou? É, antes, e aqui, antes aqui já, porque o cara que fez a pauta aqui, ele é um cara muito esperto, muito inteligente. Ele colocou aqui que o Jaspion não foi o primeiro. Beleza! E aí a gente pula pro segundo, não fala quem foi o primeiro. Não tem escrito aqui, cacete, quem foi o primeiro? Ah, você não tem anotado aí? Não tem anotado aqui essa porra. Ah, não, não fez lição de casa, olha só que bonito. Olha só nisso. Eu te falo. você tem que fazer lição de casa, rapaz. É, talvez, olha, eu acho que só talvez... Ah, vamos o cara lá. Que fez a pauta conta contigo, entendeu? Que tu saiba. Ah, entendi. Ele jogou pro ar e deixou um verde ali. De repente é isso. Ou ele quer te ferrar, ele quer ser, porra, já pensou? Já vamos pensou inverter. Assim, cês, eu não sei. Vocês conseguem falar pra mim quais passaram antes? Quais foram os que passaram antes? Eu acho. Tu sabe nisso? Eu não. Eu acho que foi National Kid. National Kid foi o primeiro a passar na TV, exatamente. Olha aí. Mas entre o National Kid e o Jaspion tiveram outros. Ah, deve ter tido muitos. Tá, é, passou, além do National Kid, antes do Jaspion, teve National Kid, passou Spectrum, passou Ultraman, Ultra Seven, o regresso de Ultraman, passou o Príncipe Dinossauro, passou Spectrum. Príncipe ou dinossauro, nunca ouvi falar. Não é bem isso que a gente costuma abordar bem no canal, não é bem super-heróis. É bem isso, é um menino que tem um dinossauro, é uma série bem assim, antigaça, lógico, que passou antes, né? Mas acaba entrando como Tokusatsu também. Caraca, o Príncipe ou dinossauro, nunca ouvi, nem no teu canal ouvi falar disso. Dá um Google aí. Eu achei interessante que o segundo fato sobre Tokusatsu que tem aqui é que National Kid foi o primeiro Tokusatsu. Exatamente. Que bosta, o cara não lê a pauta. Ok. E passou também, esqueci de mencionar, claro, o Robô Gigante. O Robô Gigante também passou. Ah, Robô Gigante. O meu irmão falava sobre Robô Gigante, eu nunca vi. Robô Gigante, cara. Meu irmão é mais velho, 17 anos, então ele assistia isso. Olha só, que legal. Beleza, então aqui, o terceiro. O canal que mais passou Tokusatsu, aliás, o primeiro canal a passar Tokusatsu no Brasil foi o SBT, talvez a antiga TBS. O primeiro canal que teve, o National Kid, por exemplo, o National Kid passou antes, passou na Tupi, passou, estreou na TV Rio, né? Logo depois também passou Tupi, passou na Record... E tá, passou mas na TV Rio passava só pra quem morava no Rio de Janeiro, não? A TV Rio sim, porque antes as TVs não eram pro Brasil todo nessa época, né? National Kid era da TV Rio, que era canal 5, e também passou na Record e também passou na Globo. Aliás, o National Kid foi pra Globo, repetiu tanto, e foi logo ali que ele foi proibido de passar, né? Caraca, proibido de passar? Por que isso? É. Por causa da época, cara, isso era 1968, se eu não me engano, ditadura militar. E essa ditadura militar, o cara, o general falou, olha, isso aí vai contra... Era uma lei que saiu sobre regras e bons costumes. E aí, dentro dessa lei, a galera compreendeu que National Kid tava dando maus exemplos. Porque voava, porque era um cara de outro planeta... Sim, porque enfim. Vai que as pessoas... Ficam querendo voar, né? Então... vai que queira pular da janela, né? Então, e aí foi o cara, foi o na época do presidente Médici, isso aí. Em 1970 baixou essa é um decreto, né? Porque tinha vários decretos que saíram naquela época por conta da ditadura. E aí foi banido da TV, cara. Era da Globo na época, a Globo tirou, porque a Globo tinha esse rabinho preso sempre, né? E aí, pronto, cara. Olha só, Danilo não entende só de podcast, só de Tokusatsu News, ele entende também de história, hein? Vou indicar ele lá pro TemaCast pra falar sobre história. Tô ouvindo aí, tô só ouvindo. É isso, então o National Kid ele foi o primeiro a passar e também ele tem essa história que ele foi banido da TV, ele foi proibido de passar por causa dessa maluquice aí de moral e bons costumes. Né? Danilo, o Jaspion não foi um super fracasso no Japão? Não foi, o Jaspion não foi esse fracasso, isso é uma coisa que sempre foi muito pintada, né? esse é um grande problema da Wikipédia, principalmente, que muita gente, alguém escreveu lá e muita gente mama na Wikipédia, copia e cola, né? As pessoas não estão preocupadas se é ou não, as pessoas estão preocupadas em encher linguiça, então copia e cola, e aí tem essa coisa que o Jaspion foi um fracasso no Japão, que no Brasil é um sucesso. Cara, o que realmente é um fracasso também? Porque assim, ele não foi... é exatamente o que foi os primeiros, que foi o Gavão, que foi o Charivan. Mas você vê a audiência, você vê as vendas do Jaspion, não é um fracasso, cara. É que é mais que, na época, as outras séries, como eram novas, tipo o Gavão, o Charivan, que estavam começando aí o Metal Hero, eram coisas novas, então acaba chamando mais atenção. E o Jaspion veio ali tentando dar um respiro na franquia, e numa dessa, claro que não era mais uma novidade, então teve esse boom que teve, como teve no Brasil, né? No Brasil foi novidade total, não tinha nada parecido naquela época, né? Então tem muito desse rolo de, foi um fracasso. Mas como assim foi um fracasso? Cadê? Você olha números de audiência, por exemplo, não é ruim não, cara. A audiência dele era bem, bem, bem próxima de algo bom, era algo legal, você não tava assim muito abaixo. E tem episódios de outras séries que tem mais audiência mais baixa que a do Jaspion, por exemplo. E o pessoal confunde muito também não fazer um super sucesso com fracasso. Não é assim, né? Nada, não tem nada a ver, não tem nada a ver, entendeu? Como que você vai falar que uma série que estava dando de 8 a 12 pontos é um fracasso? Não é um fracasso, cara. Ela mudou de horário, teve umas mudanças, claro que não atendeu às expectativas comerciais para aquela época e para o tanto que foi investido na série. Mas não, que ele tenha sido um fracasso. Mas, ô Danilo, o Jaspion foi o primeiro Metal Hero a passar na TV brasileira. No Brasil, sim, foi. Na verdade, o Jaspion foi a primeira série daquela época, né? A gente já te comentou que passou outras antes, mas o Jaspion naquela época estava... Não tinha mais nada de Tokusatsu passando forte, né? Que aquele estouro comercial ainda passava Spectreman no SBT, mas no fim o Jaspion chegou, que fez um boom comercial absurdo de audiência também, né? Que superava novela e jogo de futebol, assim. Nossa, interessante que meu pai, até meu pai gostava de assistir Jaspion, cara. tinha era um absurdo, assim, as audiências e a... produtos, e tanto que é lembrado até hoje, né, cara? Passou mais de 30 Sim. anos e todo mundo lembra. É o que eu já cheguei a comentar isso também uma vez, em algum lugar, não me lembro. O Jaspion, ele é mais... O nome dele é mais forte do que o próprio nome Tokusatsu. Você fala Jaspion, todo mundo sabe o que é. Exato. Então, com certeza tem um monte de descendente, um monte de japonês no Brasil que tem o apelido de Jaspion. Mas aí você fala... Mas é verdade, aí você fala... Tokusatsu, a pessoa fala, quê? Que isso? Entendeu? Olha só. Então, eu falo, eu tenho um canal do Tokusatsu, a pessoa fala, que isso? Aí eu tenho que explicar, eu tenho que falar o nome tu do tem Jaspion. Que falar assim, eu falo de Jaspion lá. Aí, tá. É mais ou menos isso mesmo, assim. Parece uma piada, mas no fim é uma bela, uma verdade. Porque mas o nome do Jaspion é muito mais forte do que o próprio... Você fala Tokusatsu, ninguém pode não saber o que é. Você fala Metal Hero, a pessoa pode não saber o que é. Mas você fala Jaspion, a pessoa sabe o que é. Exato, a gente sofre isso no podcast. A gente fala assim, a gente grava podcast, a gente tem um programa de podcast. Ele pode o quê? É um programa de rádio na internet. Mais ou menos assim. Você acaba tendo que explicar de uma forma mastigada, né, cara? Mas essa questão do Jaspion aí, o Danilo, foi uma primeira retificação que a gente tá fazendo agora dos episódios anteriores que a gente gravou sobre Tokusatsu, que a gente fala, inclusive, que Jaspion não fez sucesso no Japão lá, mas leigamente, né? Agora tá aí pra quem ouve o Machinecast já sabe. Não fez o sucesso esperado como os primeiros, mas não foi tão ruim como o Danilo falou aí. Não foi. Você pega, por exemplo, a série anterior, eu falei isso também em algum programa meu, a série anterior, que foi o Shider, tem episódios com metade da audiência do que teve do Jaspion. A série mais, entre aspas, fracasso da franquia Metal Hero é Metalder. Olha só. Pô, me amarrava no Metalder. Então, mas é a série com mais baixa audiência que tem. Dessas que a gente assistiu, entendeu? Pois então, é. Então será por isso que tem pouco episódio? Pode ser. Sim, por que não? Sim, né? O produto é baseado na audiência, né? Claro. A gente vê, tem novela da Globo aí, tem novela da Globo que dura 3 meses de tão baixa audiência, tem outros que duram 9 meses, porque o pessoal fica assistindo aquela porra. A franquia Metal Hero, ela foi mudando de horários na grade da programação pra ver se dava um up. Tanto que eu tenho um vídeo sobre isso. O Metalder, ele tem dois episódios que tem um monte de convidados das antigas. Depois vocês procuram lá no canal do Tokudok. Metalder, referências dos episódios 27 e 28. Eu já vi esse vídeo. E é massa. Esses dois episódios aí aconteceram que no japonês são os episódios 25 e 26. Que aí no Brasil eles cadastraram como 27 e 28, não sei porquê. Tanto que é por isso que eu usei essa nomenclatura. E baseado no que o pessoal consegue baixar, claro, né? Porque senão o pessoal não encontra, baixa episódio diferente e vai xingar eu, né? Mas aí esses dois episódios aí aconteceram exatamente quando o Metalder mudou de horário. Porque a franquia Metalder mudou de horário muitas vezes na grade. Tanto que, mais uma info então, a franquia, os heróis da franquia Metal Hero só se encaixam dentro dessa franquia, não só, mas muito do porquê eles se encaixam nessa franquia é por conta de, acaba uma, entra a outra no mesmo horário. Então por isso que é meio que elas vão se parear, porque, puta, por que o Jiraiya é um Metal Hero? Porque quando acaba uma série, entra outra no lugar, e assim foi acontecendo, entendeu? Eu falei isso no vídeo, quais são os Metal Heroes, que tá lá no canal também. Ah, excelente vídeo, excelente, excelente. Só cuidado com esse Tokusatsu aí, hein? Singular, singular, Tokusatsu. Mas, ô Danilo, agora, dando um pequeno, uma pequena pausa nas curiosidades aqui, coisas pessoais aí que a gente sempre procura falar no Machine Cast sobre os convidados. Tu mencionou Spectrum Man. Spectrum Man é uma série bem antiga que passou bem no começo lá do SBT. Então diz pra mim aí, cara, qual é a tua idade? Eu nasci em 80, certinho. Pô, aí sim, aí, Nilson, ó. Padrão é. Machine Cast, olha só. É, eu que entrei, aqui, eu comecei. Menos de 30 a gente não chama. Eu comecei a ver, a primeira série que eu me lembro de ter visto foi Spectrum Man na TV Pau, na SBT, cara. Exato, depois do Pica-Pau. Então, e passava, e ali passava Ultraman também, passava Spectrum Man, passava Ultraman. Na época, pra mim, era tudo a mesma coisa, que eu tinha, era novíssimo, né? Então, mas sim, ali na época nós tínhamos 4 anos de idade, porque eu também sou então, de 80 também. E aí foi a primeira que eu assisti, cara. Então, bem nessa época da TV Pau aí. Fala pro Nilson que é bom. Fala pro Nilson que é bom. É bom, Nilson. Não é bom, não. Não é, que cara. O Nilson tem uma defasagem de idade um pouco mais novo que a gente, então pra ele é ruim. Aquilo lá é Lata Hero, não é Metal Hero. Não, mas Spectrum Man não é Metal Hero. Não, eu tô zoando, você não entendeu a zoeira. Eu acho que você precisa se atualizar, cara. Inclusive, você precisa se atualizar com as coisas antigas. Porque não é ruim, não, cara. É bem. Pra época é um negócio bem legal, cara. Claro que Spectrum Man veio na cola do Ultraman e meio que bebeu na mesma ideia, mas vale bem a pena ver, é bem legal, cara. Os defeitos especial me dá coisas. Ah! Como se você... Você deve ser o cara mais lindo do universo pra falar do defeito do... Ah, o Nilson prefere... Nilson prefere ir brincar com os caras sujos na rua do que ver o... Não, é por causa que eu... É por causa que eu sou fresco mesmo. Você assiste Malhação, né? Assiste Malhação, então. Pronto. Ah, lá tem não, gente não, mais não, bonita. Não, pera aí. Fresco é uma coisa, já viadagem é outra. Pelo menos lá tem gente mais bonita, cara. Ai, ai, ai, ai, ai. Pra mim, Tokusatsu é o... Aliás, pra mim, o Spectrum Man, cara, ele é muito melhor na cabeça. Mas, enfim, deixa pra lá. Deixa a minha memória aqui, cara, quietinha. Realmente. Ah, não, mas tem essa. Se você assistir hoje, você acaba vendo com outros olhos, acaba tendo outra percepção. É sempre assim, sim, cara. Sim. Por isso que quem assistiu, permaneça assim. Assistiu, já fez a tua... Já cumpriu a tua missão. Agora, quem não assistiu, vale a pena procurar. Pra saber como as coisas evoluem, né? Claro. Claro. Mas, enfim. Então tá. Então a próxima é a número 5 aqui. Nilson, a gente falou, inclusive, essa curiosidade aqui, esse fato sobre os Tokusatsu lá no último cast que a gente gravou sobre, que é o seguinte, não existe unidade Vênus para Tomoko em Cybercops Danilo. Isso não é verdade, cara. A gente falou que existia a possibilidade de ter uma armadura pra Tomoko, só que não tinha dinheiro, é verdade. Então não é verdade eu te, isso. Eu tenho duas colocações aí pra essa frase sua. Primeira, que até já também já comentei isso em algum vídeo. O nome da série é Cybercop, tá? E aí, o Cybercops, esse plural, não tá na série. O nome é Cybercops, singular, total. Tá? Então, peraí, então quer dizer que tu tá dizendo que eu falei errado. Não só você, como todo o universo fala Cybercops. Desculpa aí, Nilson, assumi que eu tô saindo do. Tô saindo aqui. Não, é bom você ficar. Você não tá aqui pra tirar as dúvidas, tô aqui te ajudando. Né? Vamos lá. Não, mas eu fiz de propósito, já pra sabendo que tu ia falar isso. Ah, ok. Entendeu? Vamos acreditar nele, Nilson. Vamos acreditar nele, Nilson. Aí. Ó, só pra quem tá ouvindo não achar que eu sou arrogante, a gente combinou que é pra um zoar o outro aqui no podcast, hein? Tá? É, pra mim tá uma beleza. Tá uma beleza. Então, mas vamos lá. Não, mas voltando às colocações. O nome da série é Cybercop. Você pode ouvir tanto na original quanto na entrada, na introdução da dublada, que é Cybercop. O nome da equipe é Cybercop. Mas, o que acontece? Mais uma vez que eu comentei da Wikipédia. A Wikipédia tá escrito Cybercops, e aí todo mundo replicou como Cybercops, e tem isso, o português deixa a gente jogar uns S's a mais. E, plus, a dublagem brasileira dublou como Cybercops durante as conversas. Então, assim, como que eu vou falar que tá errado falar Cybercops se na série tá Cybercops? Mas o nome da série é Cybercop, em singular. Olha só. Acaba sendo um pouco de chatice até eu falar isso, mas é legal pra pontuar que são duas coisas, uma adaptada pro português e a outra que é o nome da série realmente, entendeu? É igual o lance, só voltando um passo atrás, do Spectreman. A gente conhece como Spectreman, mas o nome da série é Spectroman, originalmente, entendeu? Caraca, olha só. Quando a série originalmente no Japão é Spectroman com O. Quando ela foi para o Ocidente, para os Estados Unidos, ela se converteu para Spectreman. E a gente assistiu a versão primeiro que passou na América. Então a gente tem a versão ocidental com esse nome, entendeu? Aí fala assim... Spectreman! Então não tem como falar que tá errado ou que tá certo. Tem os dois. Isso lados, acontece sacou? Com muita coisa, né, Danilo? Muita coisa ela é enlatada, vem pros Estados Unidos e depois vai Sim, pro resto do mundo. Sim, muitas séries foi assim. O próprio Ultraman que veio pra cá, antes foi, tava passando nos Estados Unidos, Ultra Seven. Eu vou dar um chute na estratosfera aqui, provavelmente eu vou acertar e aí tu vai dizer se tá errado ou não o que eu vou dizer. Eu posso jurar que Power Rangers passa muito mais no mundo do que Tokusatsu, que Super Sentai. Ah, sim, o Super Sentai só passa no Japão. Olha aí. E Power Ranger passa no mundo inteiro, claro. Inclusive, eu vi em um dos teus vídeos lá que tem Super Sentai que passa em um país lá específico, eu não lembro qual é, só que com o nome de Power Ranger. Sim, a Toei exporta. O Super Sentai passa original na Coreia. É isso, na Coreia. Só que com o nome Power Rangers, alguma outra coisa. Antes, inclusive, de virar Power Rangers. Olha só que barbaridade. Sim, eles, okay. Eles são dublados com o nome convertido. Por quê? A Toei tem um contrato com a Saban, por opção da própria Toei, claro, porque a Saban consegue exportar isso pro mundo todo. Como Power Rangers, então, pra poder passar lá, como eles não querem passar com coisa americana, eles passam original com o nome do Power Rangers. Mas sobre a Tomoko lá. É. Ah, sim, voltando, que começou com isso, né? O que acontece com o Cybercop? Então tem esse lance que eu tava falando antes, e o lance da Tomoko é, mais uma vez, a Wikipédia. A Wikipédia, e todo mundo que copiou de lá, colocou como, a unidade... Vênus da Tomoko não foi criada porque a produtora não tinha dinheiro. A Torre, né? Então, acontece que não é isso. É falta de prestar atenção no que escreve e falta de simplesmente assistir o episódio. No episódio, tá, é falado que dentro da corporação, dentro da série, ela é a única que não tem uma armadura para ir para campo... Porque a polícia, dentro da série, não tinha dinheiro. Não é problema da produtora. E eu falei isso no vídeo que eu tinha no ar, esse vídeo já vai ter que ser refeito, porque foi reclamado também no YouTube na época. Eu falei isso. Eu falei, olha, O que acontece é que não é a produtora, é a história da série dela não ter dinheiro. Ah, então faz parte do enredo. Faz parte da história, não da verdade, não da história com H da verdade, entendeu? O que acontece? Ah, vai falar que a produtora não tinha dinheiro? Mas peraí, você assiste o episódio piloto do Cybercop, tem muita coisa muito mais... É claro que eles gastaram puta no dinheiro pra fazer a série toda. Você acha que eles iam economizar numa armadura de fibra de vidro, cara? Lógico que não, né? Então assim, então, isso aí eu acho proliferação. Que sim, eu acho que eles vão economizar sim, porque eu vi lá um episódio no Tokudok sobre reciclagem. Claro, mas então, poderia sim. Mas aí o que acontece? Eles, essa verdade, ela vai virando bola de neve, vai virando, sim. Sabe, é telefone sem fio. Ah, é porque não tem dinheiro. Quem não tem dinheiro? A série. Ah, mas a produtora? Então a produtora não tem dinheiro. Ah, então... Calma, que não é por aí. É dentro da história da série, entendeu? Não tinha o dinheiro. Ah, legal. Não é que a produtora... Aqui a Torre. Como que a Torre não tem dinheiro? A Torre fez a série inteira, faz Godzilla, faz um monte de produção. Entendeu? A sexta, se não fosse o... Como é que é o nome do cara? Shotaro Ishinomori. É Ishinomori? Shotaro Ishinomori. É, Tokatsu não seria o mesmo? O que você acha? Tokatsu? O que é Tokatsu? É, pois é. Tokusatsu, né? Tokusatsu, no caso. É fala, por causa que... Fala, não, agora tu vai falar dele, né? Que porra é essa de Tokatsu aí? É, o que, que é isso não, aí? É por causa que... Vai tocar o quê? É por causa que eu... vou tocar o Katsu. É, então... Responda-nos, meu caro. Tá, eu vou tentar traduzir sua pergunta. Se não fosse o Shotaro Ishinomori, Tokusatsu não seria a mesma coisa, é isso? Isso, Porra, o cara além de vir falar aqui dos fatos, ainda tem que ficar corrigindo quem tá falando. Olha só. Isso é normal, cara. O fato, vamos lá. O Shotaro Ishinomori, pra quem tá ouvindo e abrir a janela agora, o Shotaro Ishinomori era um mangaka, um cara que tem muita coisa criada, ele desenhou muito personagem, tanto pra anime quanto pra mangá e também, claro, pra Tokusatsu. O Shotaro Ishinomori, ele criou, não só ele, a gente usa o nome dele, mas na verdade é uma produção toda, tá? Ele meio que dá as diretrizes, ele guia, mas ele é um cara que ele tinha uma equipe e ele é o cara à frente do primeiro Kamen Rider, de um monte de anime famoso. A primeira série Super Sentai, o Gorenja, também é tudo desenho dele, é a criação dessa equipe dele. Então, claro que se não fosse ele... muita coisa seria diferente hoje, entendeu? A própria franquia Kamen Rider é creditada a Toei e a Shinomori Productions, porque eles têm o direito, a criação é deles, entendeu? Aí. O Shotaro Shinomori, ele participou de Kamen Rider até o final dos anos 90, até o Zetou Jay Shin, e a partir daí, aí, claro, ele faleceu, né? E a partir dos anos 2000, Kamen Rider seguiu sem ele pessoalmente envolvido, né? Mas todo mundo segue, Kamen Rider segue na mesma linha, no mesmo padrão, claro que agregando coisas, porque as coisas têm que evoluir, né? Pois é. E a sétima aqui, o Daniel, olha só, se não fosse a Toei mais a parceria com a Marvel, os Tokusatsu também não seriam o mesmo, olha só, por que isso? Claro. Mais duas colocações, então. Tokusatsu, sempre no singular, é legal pra quem tá ouvindo também. Vou dar uma chata aqui, mas faz parte do... Faz parte, né? Por que a gente trouxe o cara aqui? Claro, Tokusatsu sempre singular, não tem Tokusatsus. Tokusatsu é uma coisa só, né? É isso aí. Não, é que eu tenho um problema na linha. Mas é legal. Eu tô te usando como trampolim pra tô me usando pra como bode expiatório, né? Sim. Não fique preocupado, todo mundo faz isso, viu? Não, é normal. O lance é que Tokusatsu é sempre singular, porque é uma coisa só, né? Você não vai no cinema ver filme de comédias, né? Você não vai no cinema ver filme de ações. Vou visitar os episódios antigos aqui pra ver se eu não coloquei Tokusatsu com F. Com certeza você colocou. Que vergonha. A não ser se você for Mussum, né? Aí você ia falar assim. Aí seria Tokusatsuziz, né? Tokusatsuziz. É verdade, o Mussum, eu nunca tinha pensado nisso. O Mussum sim ia falar assim, cara. Caralho. E a gente ia aplaudir ele aí. É que no fim das contas eu tô fazendo uma homenagem. Vocês não, mas isso aí, sacando. Mas isso aí, olha só. Isso aí é normal. Mais uma vez, isso é como falar anime. O correto é anime, mas todo mundo fala anime. Por quê? Porque todo mundo sempre leu antes de escutar. Ah, né? Tá. Eu achei que tu ia dizer é que nem falar anime, quando o correto é desenho. É desenho. Aí, porra, aí eu ia ficar puto. Então, mas teve uma época que muita gente ficava de birra com isso. Pô, mas não é desenho, é anime. Não, mas peraí. É desenhado? Então é desenho. Entendeu? Não. É desenho, não, peraí, onde é que eu desligo ele? Peraí. Mas é diferente de você falar que, por exemplo, você não vai falar que um Yu Yu Hakusho é que nem um Bob Esponja. É uma coisa diferente da outra. Os dois são desenhos, mas o Yu Yu Hakusho seria um anime, entendeu? Olha aí, Nilson. Ô, Jorge é um amigo nosso aí que tem um podcast de anime. Jorge, olha só, o cara tá falando aqui que desenho e anime é a mesma coisa, cara. Que tu acha disso? Não, eu disse que anime é desenhado. Ué, Tokusatsu não é desenhado. Tokusatsu é live action, pessoas reais. Ok. Voltando, mas é isso aí, é que ele tava falando. Então, é uma coisa só. Então, muita gente fala Tokusatsu, porque todo mundo fez Ctrl-C, Ctrl-V com Tokusatsu. Mas Tokusatsu é uma coisa só, entendeu? Como eu falei, você não vai no cinema ver filme de ficções científicas. Não tem como, né? Pensa numa voadora de dois pés, no meio da orelha. Tomou agora. Pode mandar. Não, ele não, tá dizendo não é que tu pra... deu. Não, você que deu, não foi a gente que deu, não. Quem quiser fazer um Rider Kick, pode mandar aí, cara. Ah, não. Que porra de Rider Kick, cara? É golpe louva-a-Deus. Golpe louva-a-Deus. Faz o golpe louva-a-Deus aí. Não, é fato. É conta fatos, não há argumentos. Tá certo. É okay. Isso aí. Mas então, mas voltando, a pergunta era outra, né? Ah, tá. É, a pergunta era da Marvel com a Toei, né? Na verdade, a Toei, naquele... logo depois que saiu a série Goranger, em 75, em 76 saiu Jaka, que foi a série seguinte. Logo, a Toei queria entrar no mercado... A Marvel queria entrar no mercado japonês. Então, ela foi atrás de quem? Foi atrás de quem comandava a bagaça toda, né? Foi atrás da Toei e falou, ó... Queremos entrar no seu mercado. Tá aqui o meu personagem, chama-se Homem-Aranha. Faz aí o que você quer com ele. E aí saiu a série do Homem-Aranha japonês. Com livre-arbítrio da Toei. Claro que não foi um 100% livre-arbítrio, mas a Marvel deixou a Toei pra criar em cima do Homem-Aranha. Então, tanto que o Homem-Aranha tem aquele bracelete pra se transformar, tem o robô gigante, veio de outro planeta, o poder e tal... Então, por conta disso. E aí, na sequência, veio como Super Sentai na onda do Homem-Aranha, ainda não era Super Sentai, era só Sentai, Battle Fever J, que é a primeira equipe com robô gigante, por conta que o Homem-Aranha deu certo. E o Battle Fever J, o início do projeto do Battle Fever J, era pra ser como se fosse um Vingadores. Era pra ser o Capitão Japão, igual que tem o Capitão América. Ah, ele sim, o nome do país, né? Nome e aí, eles. Exato. Cada um representa um país. Se você olhar os cinco personagens do Battle Fever J, é o Capitão Japão, que é a. Seria o contrapartido do Capitão América, por exemplo. Sim, é. Entendeu? Então é isso. Então é por isso que. E aí a Marvel tinha essa parceria com a Toei e tem até hoje. Olha. Pra essa. Sim, até hoje. Se você olhar. Caraca. Muita coisa tem no finalzinho, você olha as entrelinhas, tá lá a Marvel. E tal, porque eu tinha parceria nessas aí. Tanto que Dendiman, mas foi tentado, o Stan Lee tentou levar Dendiman, Super Sentai, pra América. Antes do Power Rangers, antes do Rain Saban levar e conseguir transformar as coisas em Power Rangers com a ideia dele, o Stan Lee já queria fazer isso. Mas ele queria levar o original, ou ele Dendiman, tentou adaptar? Sim, ele tentou levar Dendiman e só dublar. Ah, ok. A mesma coisa que o Rain Saban tentou fazer. Tentou levar uma série, tentou levar Bioman e só dublar. Daí não vai rolar. Então vamos tentar colocar ator americano. Daí a coisa foi se lapidando até chegar ao que a gente conhece hoje. Tu acha que se fosse no Brasil, eles tentariam fazer os atores de Malhação como se transformar em herói japonês? E eu acho que a Globo não arriscaria tanto. Mas o Bambu Luá tentou fazer algo parecido, né? É, ok. Ok, Ok, mas olha só, o Danilo, aqui no MachineCast a gente lida muito com a memória, né, cara? Muita coisa a gente fala de cabeça, porque faz parte, né? A gente gosta muito realmente disso. Que a sabe o memória... podiam... sabe quem vocês podiam chamar pro MachineCast? O Machine Man. Pariu. Não tem um bom, não? Ah, com mas esse olha nome... só. Vamos chamar quem? Não dá pra ser Machine Man, cara. Pois é. Então, às vezes a memória engana muito, cara. Engana muito, muito mesmo. Tipo que nem a gente comentou ali sobre o Spectreman, né? Enfim. Cara, eu me lembro de ter visto esse Spider-Man, cara. Ele passou no Brasil? Não passou, imagina. Não passou. Então, nem. Passou? Não passou? Não passou. Eu podia jurar que eu tinha visto esse Spider-Man, cara. De repente você foi deve eu. Você deve ter visto em algum programa que insertou algo, você viu na internet e já misturou com a memória, mas nunca passou. Não, na internet não. Na internet eu nunca nem vi isso na internet. Eu só vi esse Homem-Aranha na internet, eu, cara. Não, eu inclusive eu ri. Na minha cabeça tá eu que eu ri na TV, mas não. Eu ri demais, tá, cara? Eu ri pra caralho. Eu podia jurar que tinha visto na TV essa porra. Mas enfim. Como seriado, né? Eu achava. Tem certeza que não picotaram, tiraram a parte do robô gigante, coisa e tal, e botaram só a parte do Homem-Aranha e não dançaram? Bota minha orelha no fogo, mas não passou, cara. Ok, eu podia jurar que tinha visto. Por isso que eu digo, a memória é uma coisa louca. Mas, enfim. A oitava aqui, questão é... Se não fosse o senhor Nelson Sato, Tokusatsu no Brasil não seria o mesmo? O que você acha, Dani? É, fato, o seu Nelson Sato tem grande parcela de culpa da gente assistir muita série no Brasil. E ele... É daquelas pessoas que a gente tem que referenciar, né? Tem que... É, o seu Nelson Sato, ele na época, antes até de tudo acontecer, ele tinha locadoras e ele já tinha arriscado, ele tinha comprado um longa-metragem chamado Akira, que é um anime. Pô, episódio 70 do MachineCast, olha aí. E aí ele... começou a buscar essas séries japonesas e legalizar essas séries no Brasil. E tinha um outro amigo dele, o Toshihiko Egashira, que também tinha uma locadora, e por indicação do Nelson, ele falou assim, olha, com quem que você compra isso? Ele falou, tem umas empresas no Japão, tal, e eu, meio que pulando ali o processo, resumindo o processo, o seu Nelson deu um toque pro seu Egashira para ele ir até o Japão, ver o que tá rolando e comprar as séries que estavam acontecendo. Por conta disso, o Silvio Gashira comprou Jasper e Changeman. Coisa bem fácil, né? Não, dá um pulinho ali no Japão e vê lá. É, ele gastou uma bela de uma grana pra comprar e pra poder botar isso no mercado. Pra ser bem sincero com você, foram muitas cifras aí, viu? Porra. Ok. Seu Nelson aí. Mas bem famoso. Até hoje, o seu Nelson, por exemplo, da série. O Cybercop, por exemplo, que a gente já comentou, é dele. Olha aí. Foi culpa dele vir pro Brasil o Cybercop, por exemplo. Atualmente a Sato tem a Tokusatsu TV, que está soltando as séries clássicas do Brasil. A Sato tem direitos do National Kids, do Jibã, do Flashman, do Jasper, do Changeman. Olha só. Fora o Cybercop, que eu já comentei, que foi um estouro na época também, foi muito bem, né? Sim. Muito, só tem uma coisa a falar pro seu Nelson, muito obrigado. É, né? O seu Nelson foi grande. Sabe aquelas pessoas, aqueles grandes ícones da nossa vida que a gente gostaria de encontrar pessoalmente, dar aquele abraço e só dizer uma palavra, obrigado. Então, Nelson, mas muita senhor gente Nelson, Maurício acredita, de Souza. Acredita a manchete, muita gente acredita a manchete cegamente, mas a manchete na verdade abriu portas. Claro que, logicamente, a manchete tem uma culpa excelente em cima disso. Mas o seu Nelson, o seu Egashira, tem muita culpa de a gente estar aqui hoje, vamos dizer assim. Sim, pois é. Talvez se o Silvio Santos tivesse colocado no SBT, não tinha tido tanto destaque quanto teve na manchete, né? Mas... Ou talvez tivesse sido um negócio tão maior, porque o Silvio Santos é visionário, acabou, né? Passando muita. Tem uma puta sacada o Silvio Santos. É. Mas enfim, quem sabe? Quem sabe? Não troca o que foi por tentativas, né? Enfim. Por que não? Então, Danilo, nono fato sobre o Tokusatsu. Depois de Kamen Rider Egg X, os Tokusatsu tiveram uma pausa até os anos 2000, cara. Porra! O que aconteceu? Na verdade, vamos por partes. Falando de Brasil, o que acontece é que o Kamen Rider Black RX estreou no Brasil e logo depois de um tempo, ficou um bom tempo sem passar nada, né? O RX estreou no Brasil em 1995, na Manchete, na sequência do Kamen Rider Black. Mas isso deixou, na verdade, um tempo, depois que parou de passar o RX, nada mais novo veio... como estava acontecendo antes, que muitas as séries entravam assim, 2, 3 por ano na TV brasileira. Depois da RX no Brasil, que foi em 95, nesse mesmo ano 95, estreou Soul Brain, estreou Patrine, estreou o RX, como eu falei, né? Claro, claro. Mas, o que acontece? A Patrine estreou, desculpa, em 94, não em 95. No Brasil. No Japão, a série favorita 1990. Do Nilson, e a Patrine. Não, mas tem muita gente que assistiu e lembra com saudade da Patrine. Porra, cara. Eu gostava da Patrine pra caralho. Não, é legal, mas favorito ele tá me zoando. Ai. Mas o Danilo. Então, mas desculpa, voltando. Daí, Danilo, só terminando isso. Sim, não, mas é que tá errado aqui, cara. Não é que os Tokusatsu tiveram uma pausa. É a franquia Kamen Rider. Ah, não, mas legal, eu entendi. Eu ia falar isso. Só terminando então. Depois desse ano de 95, aí a manchete caiu em 99, faliu, né? E ficou assim, sem passar passar a série Tokusatsu como vinha passando antes. Aí só no ano 2000 que estreou Ultra Mentiga na Record. E aí em 2009 o Rio Kendo na Rede TV. Então teve também o hiato na TV aberta do Brasil, né? Depois do RX. Mas falando na franquia Kamen Rider, como você comentou agora, o RX teve a série em 89. Kamen Rider Black RX em 89. Logo, ficou sem mais nenhuma série. Entendeu? Não é que... Desculpa, Kamen Rider Black RX tem 88. Porque o Black é de 87, corrigindo. Black RX tem 88. Logo, não teve mais nenhuma série Kamen Rider depois do RX. Teve sim os três filmes que eu já comentei. O Zetou, o Jay e o Shin, Kamen Rider. Não necessariamente nessa ordem. E logo ficou até os anos 2000. Porque também o Shotaro Ishinomori morreu. Teve essa pausa, esse hiato na franquia. Quando em 2000 voltou com Kamen Rider Kuga. E na sequência, Agitou. E aí, até hoje. Pois é, teve uma grande pausa aí, devido aos esses fatos que tu falou. E o Kamen Rider Kuga, muita gente parou ali na época da Manchete, e o Kamen Rider Kuga tem muito ainda da essência daquela... Antes da pausa, assim, tá? O Kamen Rider Kuga, apesar de ter... Não ser tão... As pessoas gostam de falar que o Kamen Rider Black é sombrio, Sombrio que o filme do Zé do Caixão é sombrio. Não ia falar que certo Kamen Rider é sombrio. Eu não consigo absorver esse termo, sombrio. Talvez seja fumacinha no chão ali. É, cara, sombrio. Sombrio é embaixo da árvore que tem sol, fica sombra, entendeu? Aí tem, o Kamen Rider Kuga é uma série recomendada. O Agito também, pra quem parou naquela época. Eu torço que os teus inscritos do canal ouçam esse podcast, porque eles estão vendo um Danilo bem diferente do que tá acostumado a ter lá no canal, cara. Isso é legal. Ah, mas eu não tô falando nada que eu nunca falei lá. Eu só não entendo esse termo sombrio. Ai, a série é mais adulta. Não, a série é feita pra criança, cara. Ela é pensada pra criança comprar. Lógico, desde sempre. É uma opinião errada, né, Daniel? Claro, mas a série não é adulta, não, cara. A série adulta é Grande Família. Ok. Ai, ai, ai. Enfim, aí é isso. Então, Kamen Rider Kuga, que é de 2000, tem bastante coisa. Eu recomendo muito Kuga e Agito, que são as duas primeiras da segunda fase de Kamen Rider, logo após essa pausa, pra quem tá acostumado com o final dela lá com Black RX, porque ela tem bastante elemento ainda daquela época, cara. Só cuidado com esse Tokusatsu aí, hein? Singular, Tokusatsu. A décima aí da nossa pauta aqui, Power Ranger, não é uma cópia no caso. Uma cópia de quê? uma cópia de Super Sentai do Zeo Rangers, né, no caso, né? Não, não. O pessoal não é diz, cópia de diz nada, muito que é imagino. Cópia, que os japoneses, porque os americanos copiaram, que é uma bobagem sem tamanho, né? Pelo amor de Deus. Não, não, mas isso aí, isso já foi muito pior, tá? Esse pessoal que critica, que tem essa coisa com Power Rangers, isso já foi muito. Quando eu comecei o canal, isso era basicamente 80% das pessoas. Hoje eu vejo que muita gente que na época escrevia, tacava o pau, hoje corrige quem fala isso, entendeu? Quem comenta isso lá no canal ou na página. Porque sim, não tem essa. Eu já comentei antes, o Rai Saban, assim como antes o Stanley fez, o Rai Saban queria levar a série original e dublar e botar no ar. Só que os caras a Fox, começou a passar na Fox, né? Falou, olha, com o pessoal japonês, vai sair um pouco da programação que a gente faz, capaz que não dê tanto sucesso. Por que você não... E se fizer isso com atores americanos? Aí o Saban chegou na Toei e falou, ó, e se eu usar a sua cena, é só trocar os atores? Ele falou, ó, vai vender? Vai. Manda bala. Claro. Quer dizer, a própria Toei abraçou a causa e falou que é pra se fazer. A própria Toei coproduz junto, né? Tanto que Super Sentai hoje é feito pra facilitar a conversão em Power Rangers, né? Lógico. É o que a gente tava falando. Você vai preferir vender... Você tem uma lanchonete, você vai preferir vender só pro povo do seu quarteirão ou pra cidade inteira? Lógico, claro que, lógico. Claro que pra cidade inteira. Então, eles fazem as séries pra ficar só no Japão, por quê? Se eles podem vender pro mundo inteiro. Quanto que não lucra em cima? Quanto que a Bandai, que é praticamente o cérebro da coisa, e a dona da cabeça ali, não ganha com isso, cara? Porque vende como Tokusatsu e vende como Super Sentai e como Power Rangers no mundo todo. Entendeu? O negócio, Danilo, é que as pessoas veem como ruim, entendeu? Esse tipo de coisa do Power Ranger ser cópia de algum Sentai, entendeu? Eles acham isso ruim. Mas a frase mais absurda é, Power Rangers estragou Geo Ranger. Cara, não estragou. A série não foi deletada. Ninguém apagou a série. Tem as duas. Você assiste qual você quer. Mas, o Danilo, a gente comentou isso no último episódio que a gente falou sobre o Tokusatsu. Não, não é uma cópia, é uma adaptação. Cenas de duas séries mescladas e é isso aí. Tanto que hoje, no começo era assim, substituía cenas com os atores sem a máscara com atores americanos. Hoje não, hoje é basicamente todo refeito. Você pega o Dino Charge, que foi a última, agora tá passando o Ninja Steel... Mas a própria Dino Charge, você pega a porcentagem de criação, a porcentagem de reutilização de cenas, a porcentagem é minúscula. Não dá tipo 10, 30% do episódio só, refeito, utilizado. Entendeu? Até a cena de robô foi refeita, regravada. Olha só, que beleza. Então é isso. E aí o mais absurdo é que aí sai Power Rangers Dino Charge, porque o Super Sentai, Kyoryuger, blá blá blá, muito melhor. Mas aí, os coreanos querem fazer uma segunda temporada, porque Kyoryuger foi muito bem na Coreia, com o nome de Power Rangers. E aí, o que eles fazem? Com atores coreanos, utilizam a trama de Kyoryuger para fazer uma segunda temporada, com o nome de Power Rangers. E claro, para usar o nome Power Rangers, tem que falar com a Saban. A Saban tem que deixar, porque a franquia é dela. E aí, todo mundo acha o máximo. Porque não é americano. As pessoas... O maior erro tá aí. Achar que Power Rangers é americano. Power Rangers é mundial. E é mais japonês do que americano. E o dono nem americano é. E nem é produzido na América. Vai vendo. Não tem nada. Eu fiz uma entrevista com o Glenn McMillan, que é o brasileiro que foi o Power Ranger amarelo em Ninja Steel. Em Ninja Steel não, que é Ninja Steel é a nova. Em Dino Trovão. Que Dino Trovão, cara? Você tá louco? Dino Trovão e dinossauro, tô louco, cara, tô tomando muita água aqui. O Glenn McMillan, ele falou isso, eu perguntei pra ele, tá lá no vídeo. Quantos americanos na produção do Power Rangers que você participou? Ele falou, que eu me lembre nenhum. Porque o diretor é japonês, que já tá acostumado com fazer no Japão. Os dublês, todos japoneses. A criação foi original japonesa. O roteiro, a Bandai japonesa, tudo é japonês ali. Entendeu? A produção é do país, lá da Austrália, deles gravaram. Então, cara, é achismo, né? É falta de informação. Exato, exato. Tá vendo aí? Tá vendo aí, Daniel? Os caras falam muita merda, né? É, então, mas é uma das intenções do canal. Porque eu via essa coisa e falava, mas não é assim, gente, calma lá. Tanto que no começo, muita gente vinha me criticar falando, ah, você tá inventando porque você gosta de Power Rangers. Não, cara, eu nunca recomendei pra assistir Power Rangers. Nunca falei pra ninguém, ó, assista essa série. Nunca fiz um vídeo falando, assista Power Rangers. Eu faço análise do que precisa, do que é um argumento, do que é informação, né? E aí, tanto que, quando vem ator de Power Rangers, já falei isso em vídeo também, quando vem ator de Power Rangers pro Brasil, esse povo que fica xingando, não vai até o evento que o cara tá pra meter o dedo na cara dele e falava assim, ó, Power Ranger é uma cópia e você é uma farsa. Ninguém vai lá falar isso pro cara. Vai lá quem falar vai, isso vai pro bater cara. Foto, conversar. Ouvir. Quando eu fui entrevistar o Glenn McMillan, a gente tava num evento em Campinas, em São Paulo, e aí ninguém foi lá peitar o cara. Ah, todo mundo aplaudiu o cara, todo mundo abraçou o cara, pediu foto, super simpático, puta cara, gente boa. Entendeu? Nessa hora, não vem ninguém criticar. É o mal da internet, né? É fácil você digitar e você ter seu avatar e trocar foto ali no Facebook, né, cara? É complicado é fácil. Mas sabe que isso que tu falou sobre a questão dos Power Rangers ali, adaptação e coisa e tal, isso me abriu uma coisa na cabeça agora que eu fiquei na dúvida. Eu sei que existem outros tipos de mídia que vem do Japão também pro Ocidente, mais especificadamente pros Estados Unidos. Por exemplo, dois filmes que eu sei que fizeram muito sucesso no Japão e os Estados Unidos criou a versão americana, que foi, por exemplo, O Chamado e O Grito. Aí eu fico me perguntando, a versão americana é 100% americana ou eles usam imagens do Chamado e O Grito? Não, não, a produção é totalmente americana. Tanto que o filme do Chamado americano, ele é muito maior, ele é um filme de verdade. É um filme completo, assim, com mais de uma hora. O japonês é um conto, né? Ah, olha aí. Ele é bem menor. Porra, bem menor. Aí, olha, Denis, mas olha só. Entende, o cara não entende só de tokusatsu. Mas olha só, vou te falar, vou puxar a sardinha, vou jogar a bola pro lado de cá. Olha aí. O Godzilla, quando ele saiu no Japão, ele foi super bem. Tá, ele foi bem, ele quase levou a Torre à falência, mas a bilheteria acabou ajudando ele, tanto que seguiu. Mas Godzilla só é o que é no mundo porque os americanos pegaram o filme original e fizeram a versão americana, Godzilla King of the Monsters, que é o mesmo filme, com algum insert ou outro de um jornalista americano dentro do filme, como se ele estivesse ali participando junto, cara. Fizesse parte do enredo original. Então o filme do original do Godzilla, o Godzilla só é famosão do jeito que é no mundo inteiro por conta, também, claro, desse filme americano, cara. Você ia falar no Brasil, né? Ah, não, acabei falando no Brasil, mania, né? Não, mas no Brasil também, né? No Brasil também, claro. Claro. Os filmes que chegaram do Godzilla que passaram no SBT no Brasil não vêm direto do Japão. É, pois é. A Warner tem o direito de Godzilla no Ocidente. Tanto que, só pra finalizar, vai ter o King Kong contra o Godzilla em 2020, porque a Warner tem a parceria com a Toho, e esse filme. E a Warner também tem a produção do King Kong já feita, né? Que é o Skull Island. Sim. E aí por isso que eles vão. Então, o Monsterverse, que está sendo criado pela Warner, pela Legendary Pictures. E, claro, pela Toho, tem tudo a ver, porque é americano. Mas aí, o Godzilla americano é salva? Power Ranger não pode, mas o Godzilla pode, entendeu? Que regra é essa, né? Pois é, não faz o menor sentido, não é? Não faz o menor sentido. Pois é, mas enfim. Mas me diz aí, ô Daniel, olha só, o 11º fato que a gente tem aqui sobre os tokusatsu. Olha aí, falei tokusatsu no singular. Oh, porra. É, mas você mandou os tokusatsu, daí o professor Pasquale fica louco lá na casa dele, né? Ah, caraca, mas vamos chegar lá. Já vou chegar até o final. Mas, viu? Mas isso é porque você falou que eu podia te zoar. Eu tô enchendo o saco. Manda barra. É mentira, gente. A gente não combina as coisas antes de começar o cast. Vamos lá. Até o final eu ainda vou acertar tudo. Mas enfim, o 11º fato aqui, Danilo, é que a Toei já fez coisas antes em Power Rangers e depois ela foi para o Super Sentai. Isso... Foi, aconteceu, mas claro, mas isso que eu tô falando, a produção de Power Ranger, ela não é A loucura, assim, eu até fiz uma piada já uma vez em algum vídeo. Eu falo o que aconteceu em algum vídeo meu, porque eu não tenho tanta memória. São mais de 150 vídeos, já, a memória já falhou um pouco. O que acontece? A Toei co-produz, né? A Toei praticamente produz Power Rangers. E aí, muita coisa que hoje a gente vê em Super Sentai, ou que já viu Super Sentai, aconteceu antes em Power Rangers. As próprias... em Power Rangers, Summer Battleizer, né? Que são os upgrades só do vermelho. Isso aconteceu em Power Rangers, que não aconteceu no Super Sentai, ou às vezes aconteceu em Power Rangers e foi para Super Sentai. Aqueles golpes aéreos que eles dão nas lutas com o vilão, com os soldados, isso começou em Power Rangers. Que parece que eles estão caminhando no ar para dar uma voadora ou algo assim. Isso era primeiro em Power Rangers. Entendeu? O cara que dirigia cenas de luta, o Koichi Sakamoto, em Power Rangers, foi fazer Gokaiger, você vê muita coisa ali. Por quê? Por quê? Porque quando vai pra mudança pra Power Ranger, já tá na mesma linguagem, né? Então, claro que sim. A própria Toei, usando o G-Ranger, que foi a primeira que a gente já citou, quando acabou o Power Ranger, não tinha mais nenhum monstro pra fazer, a Saban chamou a Toei e falou, olha... eu quero seguir, mas não tem mais capítulo pra reeditar, não tem mais monstro. A própria Toei foi lá e criou mais monstros e gravou mais capítulos só pra virar Power Rangers. Caraca, olha aí. Então é isso, você pega os monstros da temporada 2 de Power Rangers, são todos originais pra Power Rangers, só que tudo gravado no Japão. E que não tem nenhum Super Sentai, no caso. Sim, senhor, não tem nenhum Super Sentai. Olha só, porra, aí nisso. Chupa aí, chupa aí, ô, quem fala que é cópia aí, ó. Então, mas aí é uma coisa que, assim, muita gente não tem a paciência de chegar e falar assim, olha, eu tenho que muitas vezes falar isso, eu tenho o canal do Tokusatsu, o que é isso? Ah, é tipo um Power Ranger, sabe Power Ranger? Sei. Então, antes de Power Ranger, tem no Japão, tal, uma série. Eu tenho que explicar dessa forma para que a pessoa entenda. A pessoa fala, ah, que é isso, Power Rangers? Eu falo, olha... Sim e não. Você quer entender? Eu te explico. Se não, entenda como Power Ranger que tudo bem. Porque a pessoa só conhece isso. Aqui nem tava falando, o nome do Jasper é mais famoso do que Tokusatsu no Brasil. Ninguém sabe que é Tokusatsu, mas todo mundo sabe que é o Jasper. Então é isso. Não adianta ter ficar com bronca. Você tem que explicar. Muita gente fica... Ai, você só assiste a série da Manchete, pô, e começa a brigar com a pessoa. Cara, e aí eu recebo tanta mensagem mesmo, de gente falando, olha, eu assisti só até o Kamen Rider Black e eu não tinha coragem de assistir o Kamen Rider atual, eu tô assistindo tal que você indicou e que você já falou em tal programa, puta, que série demais, já tô pegando as outras pra assistir, tô adorando, que bom que eu encontrei o canal. Por quê? Porque a maneira que você colocar, você tem que apresentar a pessoa. Você pode ver que os vídeos de lista ou de curiosidades que eu falo, eu não fico só nos atuais ou só nos antigos. Eu jogo um antigo, um atual, um antigo, um atual. Por quê? Pra pessoa ver que a coisa ainda existe, que pode ser tão interessante quanto, ou até melhor, ou pior, dependendo da série. Depende, isso é um gosto muito particular de cada. Então eu faço isso. Então as séries, por exemplo, 10 motivos, eu já fiz 2 vídeos para 10 motivos para assistir Gokaiger, e já fiz 10 motivos para assistir o Kamen Rider Drive. Eu não vou fazer um programa de 10 motivos para assistir uma série que passou no Brasil. Por quê? Já passou no Brasil. Eu quero que as pessoas... Então, deem esse passo. Ou ainda passa, frente. Né? Ou ainda então, passa. Então, deem... Exato. Mas eu quero que as pessoas deem esse passo à frente. Então, quando eu faço um filme de listas, um programa de listas ou de curiosidades, eu tento mesclar. Porque, claro, tem gente que só assistiu aquilo e nem tá afim de ver mais. Ok. Não veja mais. Não tem problema. Como tem gente que assiste os atuais, tem gente que quer, mas não sabe por onde começar. Eu recebo, sem brincadeira, ó, eu vou chutar um número médio aqui de 10 a 20 mensagens por semana na página, no Facebook, facebook.com/tokudok, que as pessoas mandam, ah, eu tô assistindo tal, o que eu assisto agora? Ou, queria recomeçar a ver, sei lá, Ultraman, qual que eu assisto? E é por isso que eu fiz os vídeos de quais são, por exemplo, quais são os Ultraman? Aí eu falo, olha, assiste esse vídeo aqui, tem uma sinopse curta de cada um. Qual você simpatizar com o visual ou com a sinopse, começa a assistir. Na pior das hipóteses, assista 1, 2, 3, 10 capítulos. Se não gostar, começa outro, é grátis, você não tá pagando nada. Exato. Né? É, tá certo. Mas, Danilo, vamos aí pra 12ª fato. É verdade que o Cybercop quase foi passado no SBT, cara? Olha aí, é, o Nilson já aprendeu, ó. Tá escrito na pauta Cybercops com esse. Não, mas, viu, que a gente tá aqui nessa a gente tá solto, a gente tá conversando extrovertidamente. Mas tudo bem falar Cybercops, claro, porque, como eu falei, na série se falava, e é normal, a gente entende, né? Mas enfim, sim, o Nelson Sato, na época que ele queria comprar a série, que ele comprou a série, ele foi oferecer pro Silvio Santos. O Nelson Sato tem esse quê com o SBT, ele já. O próprio Naruto é da Sato Company e passou no SBT, né? Que é famosaço. Então ele até ofereceu pro Silvio Santos. Mas o Silvio Santos falou assim: olha. Mas se você quiser passar aqui, eu falo mesmo. Caraca! Ah, meu Deus. Mas olha, Cybercop. Vou passar aqui por menos. Ele queria oferecer. Ele ofereceu tipo 10% mais ou menos do que o Nelson Sato queria pro valor da série, entendeu? Caraca. Aí o Nelson Sato falou assim: ah, eu acho que melhor não. Melhor. E aí ele foi naquele esquema de permuta com a Manchete, a Manchete já tinha um histórico, né, de sucesso com essas séries, e ele pegou e acabou transmitindo por lá. Olha só que beleza. Eu gostei, que bom, porque a Manchete deu bastante destaque. Não, foi isso, então, porque a Manchete já tinha essa estrutura, né, já tinha esse crédito com o Sérgio Tocosato. Então, talvez se passasse, é que a gente comentou antes, né, se passasse no SBT, ou talvez ninguém lembrasse da série, ou tivesse passando até hoje, até, vai saber, né? Pois é. E o Danilo, a 13ª aqui, diz o seguinte: Dai Sentai Google 5 tem a dublagem estranha. Eu lembro de ter visto um vídeo no teu canal só sobre essa questão da dublagem. Sim, cara, eu acabei fazendo um vídeo exatamente com esse tema, porque muita gente, mais uma vez, copiando da Wikipedia, porque a dublagem de Google 5 é ruim. Não. Eu fiz um vídeo exatamente explicando que não, que a sonorização foi zoada e a culpa não é brasileira, né? E tá lá esse vídeo. Quem quiser, quem estiver ouvindo e quiser ver, procura no Tokudok lá o canal Google 5 e a dublagem polêmica. Que eu expliquei por que quem assistiu o Google 5 estranhou tanto o áudio e tal. Não tem como falar que a dublagem do Google 5 é ruim, cara. A gente tem lá uns nomes que hoje a gente... Eu falo assim, pô, o Google Red era o Francisco Bretas, cara, que fez o Red Mask, que fez o Cisne no Yoga de Cisne no Cavaleiros. Porra. Que fez o Capitão dos Pinguins de Madagascar, entendeu? Não tem como falar que o Francisco Bretas é ruim, cara. Não tem, realmente. Entendeu? Então não é a dublagem que é ruim, foi a sonorização e a culpa não é brasileira. Eu vou deixar no ar, quem quiser saber mais. Link no post. O doc lá no YouTube, Google 5 e a dublagem polêmica. A 14ª aí é... Inclusive, eu vou te interromper pra fazer um crédito aqui. Ah. Um dos dubladores, isso eu fiquei muito feliz, cara. O dublador do Google Yellow comentou no vídeo, falou assim... Elogiou falando que tava legal, que pra valorizar o trabalho desse foi muito legal. O dublador que participou, véio, comentou. Olha que moral, né? Fiquei muito contente. Nossa senhora, porra. Vale todo o AdSense do Google. Não é? Valeu a pena fazer o vídeo. Sim? Todo, cara. E aí, ao mesmo tempo, tem gente que. Teve um maluco que comentou assim: você não tem argumentos. Você não tem provas para esse discurso que você acabou de dar. Essa explicação não, sua. Pera aí, esse tipo de coisa é. Ah, não, peraí, como que não? Se o próprio dublador veio e falou que tá certo. Não, esse tipo de coisa a gente ignora, né? Ah, não, mas isso é normal. Danilo, às vezes só querem chamar atenção. Nós temos uma integrante aqui no podcast que ela diz o seguinte: você tem que levar uma coisa pra vida, coisas boas você compartilha, coisas ruins você fala na terapia, tranquilo. Aí... Tanto que na sequência disso, tem um vídeo lá no canal que chama Respondendo Elogios. Que é porque, cara, eu não vou responder gente que me critica. Ah, você é ruim. Não, eu sou muito bonzinho, cara. Dou comida pra cachorro de rua. Eu jogo lixo reciclável no lugar certo. Exatamente. Não sou tão ruim assim. Mas, ao mesmo tempo que tem gente que manda mensagem, pô, cara, eu tava tão parado, eu tô assistindo série nova, obrigado por me fazer lembrar da minha infância. Enfim, muita coisa legal que me mandam. E vamos valorizar coisas Lógico. Boas, né, cara? Não vou atrair negatividade pra mim, não. Negatividade eu rebato e mando pro outro lado, cara. Não é isso que as próprias séries Tokusatsu ensinam, né, cara? Tokusatsu ensina a ser sempre melhor do que no episódio anterior. Isso aí. Mas vamos aí pra 14ª aí. Em Giban, tem trilhas já passadas no Brasil? Não só no Brasil, viu? O Giban, na verdade, ele foi feito... eu vou usar o termo foi feito às pressas, mas não é esse, tá? O Giban, na verdade, tem trilhas que já eram de Charivan, dos policiais, também de antes, de Jasper. Você escuta as trilhas lá. Tem, claro, a trilha original, mas as musiquinhas de fundo, sabe? Trilha, quando a gente fala, é musiquinha de fundo, quando tá na luta ou quando tá, enfim, na correria ali, na perseguição. Tem muita trilha, você escuta, rola umas trilhas que a gente já ouviu em Jasper, em Charivan. Isso tem a ver aí, com cara. O fato do Giban ter sido um dos Tokusatsu, ter sido um Metal Hero que mais próximo da exibição original dele no Japão passou no Brasil também? Não, porque não é, isso não aconteceu só no Brasil, é na trilha dele já. Ah, mesmo, já no original, ele tem trilhas repetidas originalmente. Sim, não foi... achei que coincidia com a questão lá do Google Five que a gente falou. Não. Ah, olha só. Não foi isso. Não foi porque. Não, isso não foi feito no Brasil. Interessante. Isso é da série original, claro. Legal. Claro, é como claro. Da mesma produtora, eles estão cagando. Tanto que né? Giban. Esse boto aqui é meu. Tanto que Giban passou. Tanto que Giban passou na América Latina. E você escuta as mesmas trilhas. Ah, ok. Achei que tinha sido. Em espanhol é igual. Mas enfim. Beleza. Só cuidado com esse Tokusatsu aí, hein? Singular, Tokusatsu. Então tá. Então, a 15ª, Godzilla é um personagem com o maior número de filmes feitos no universo Tokusatsu. Só no Tokusatsu. Godzilla é o maior número, a franquia com mais filmes feitas no mundo. Caraca, porra. É, porque o Godzilla ele tem não só os japoneses, como ele também tem os filmes americanos, né? Sim. Eu não sei exatamente quantos filmes tem James Bond. Mas se não tiver ali no pau a pau, eu arrisco aí puxando sardinha. Não, mas Godzilla tem mais filme que James Bond. Mas vamos continuar falando de coisas que importa, né? Porque James Bond, quem é que liga pra isso? Esse é um gosto Sabe meu. Quem liga? É um gosto Sabe quem meu, liga? Quem a liga? Torro. A Torro liga, que é a dona do Godzilla, ela fatura bastante com ele. A Torro liga bastante. Não, eu tô falando de James Bond. Ninguém liga. Ah, tá, entendi. Agora não me pergunta 16, porque 16 já comentou. Olha só, me diz por que... Qual é a ligação de Godzilla com Tokusatsu? Por que mencionado no universo Tokusatsu? O que tem a ver? Tem a ver com Godzilla é um Tokusatsu, por acaso? É claro, claro. Olha sim, aí, claro que explodiu a minha cabeça quando fiquei sabendo disso aí. Porra! Claro que sim, tanto que eu tenho já os programas baseados, falando de Godzilla já, claro. E por que não? Por que não seria? Caraca. Tem um monstro gigante, tem explosão pra caramba, por que não vai ser? Usa maquete, não? É tudo igual. E por que não, cara? É. Godzilla foi o primeiro, né? Porque foi o filme lá que foi o primeirão, cara. E é um anti-herói, pior de tudo. Os Tokusatsu... O Godzilla não chega... O Godzilla, o negócio é que ele não é nem herói, nem vilão, né, cara? É, exatamente. E aí o que acontece com o Godzilla? Ele é só um bicho que tá passando e por acaso tem uma cidade onde ele tá passando. Ele tá guardando o território dele, não necessariamente o que tem nele. Ou você desvia das formiguinhas que você não enxerga no chão. É, ó, não tem puta, como. Essa analogia, porra, me senti tão culpado agora. Eu vou começar a andar olhando pra baixo. Mas é isso aí, o Godzilla, ele tá... O Godzilla, na verdade, ele aparece, ele tá passando por ali, por acaso tem uma cidade. E aí, ou às vezes, dependendo do filme, ele aparece porque aparece um outro monstro gigante que invadiu o território dele, né, cara? Sim. Como a 16ª a gente já falou, você até explicou já, vamos ter que pular pra 17ª, né? Tipo... Manda bala. É isso aí. Então, a 17ª é o seguinte, Spectre Man foi o primeiro a falar sobre ecologia. Eu particularmente, eu discordo. Eu acho que Spectre Man foi o primeiro a falar sobre a poluição, mas... Ué, e uma coisa não liga com a outra? É, talvez... mas aí talvez. O Spectre Man, na verdade, ele falava, Mas eu não vi ninguém lá plantando árvore lá no... Mas acontece, é o contrário. Não aconteceu porque o Spectreman não deixou, cara. Porque o que acontece no Spectreman? É meio que você tem que escolher um lado pra você ficar do lado ou do Spectreman ou do Dr. Gore. Sim. Porque o Dr. Gore, quando tá na Terra, fala assim, pô, os humanos estão destruindo aqui, cara. Vamos acabar com os humanos pro planeta ficar mais bonito. Tá certo, é. Ou seja, ele quer ajudar bastante, a Terra. Não é? Ele quer ajudar a Terra a ficar mais bonita. Daí vem o Spectreman através dos Dominantes e ele não quer, ele luta contra o Dr. Gore pra fazer isso. Porque ele, e aí que acontece? Aí continua a poluição. Então, no fim, o Dr. Gore tá mais do lado do planeta e o Spectreman tá mais do lado da humanidade. Exato. Porra, que contradição, é uma loucura, né, cara? Que contradição. E o Danilo... É um paradoxo, é um paradigma louco. Outra coisa que explodiu a minha cabeça assistindo os teus vídeos... Gente, desculpe se... Ah, eu não quero, não vim aqui pra ouvir falar do canal do Danilo. Então desliga essa porra e vai dormir. É, mas se você não veio aqui pra ouvir falar do canal do Danilo, não convidasse o Danilo, né? É, exatamente, porra. Então não entra, não escuta essa porra. Não baixa essa merda, não ouve, senão pode. Cara, uma das coisas que explodiu a minha cabeça vendo o vídeo do Spectreman é que a série era do Dr. Gore, cara. Puta, o nome da série, inclusive... Mas é isso que eu tô falando. O Dr. Gore, a missão era... Ele tava vagando pro universo, que ele foi expulso do planeta dele. E ele chega na Terra e fala, que planeta bonito. Só que ele tá sendo zoado pela poluição. Sim. Então vamos tentar melhorar isso aqui. Então o nome era por quê? Porque o Spectreman, além, que eu já falei que ele foi... tem muita coisa disso de Ultraman, de luta de gigante e tal... Tava muito na época do planeta dos macacos, né, cara? Sim. Então sim. Por isso que eles são macacos e tal. Sim, a tecnologia da máscara tudo é bem, bem similar. É, então. E aí você vê o primeiro macaco com chapinha e cabelo descolorido também, né, cara? E o Dr. Gore... E no Brasil ainda ele tinha um charme a mais, que era a voz do Seu Madruga, pra gente gostar mais ainda dele, né? O estúdio que dublou o Spectreman foi o mesmo estúdio que dublou o Chaves, né? Sim, sim, época. tem vários personagens dubladores lá que dublaram o Chaves no Spectreman. O Caras, que é o ajudante do Dr. Gore, tem a voz do professor Girafales. Exato. A gente falou isso então, lá quando a gente falou. A dublagem é o mesmo estúdio, né? Então, não tinha isso como. Aí. A 18ª aí é o Ultraman. É a série de Tokusatsu mais antiga ou ele pertence a alguma subsérie de Metal Heroes ou alguma coisa do tipo? Não, Ultraman é da franquia Ultraman. Olha, você não está assistindo os vídeos do Tokudok, rapaz. Não, eu tô fazendo uma... Não, que ele não gosta de Ultraman, então ele pula. Não, mas você tem que pegar pra você. Eu tô te jogando essa aí pra você falar, olha, é verdade, vamos assistir os vídeos do Tokudok. Ele não tá pegando. Não! Não, realmente, assistam um vídeo do cara que o cara realmente entende mesmo, mas eu tô falando assim, eu tô fazendo mais pula do Ultraman. Tá bom, não pode brincar, não brinco mais, olha só. Não, que isso? Vamos lá, o Ultraman é parte da franquia Ultraman, entendeu? O Metal Hero é só da Toei, o Ultraman é da Tsuburaya, uma coisa já não tem nada a ver com a outra. Ultraman, ele tem mais de 50 anos, é o Ultra 7, quando a gente está gravando esse podcast, o Ultra 7 está fazendo 50 anos, entendeu? Não tem nenhuma outra franquia de super-heróis japonesa de Tokusatsu que tenha tanto tempo. Claro, o Godzilla é de 54, é tipo 12 anos antes, né? Que o Ultraman é de 66. Sim. Então, a franquia mais antiga, no fim, é Godzilla. Mas de séries, sim, que o Ultraman é a mais antigona, cara. Tem de 51. Uma 51. Coisa que eu achei interessante que tu falou é o herói japonês. Eu, na época, chamava de herói japonês. Diz o Neilson que ele mais alguns outros participantes chamavam de desenhos. Porra! Tu já ouviu alguém mas chamar até Tokusatsu hoje, de cara, desenho? Até hoje as pessoas comentam, adorava esse desenho. Porque a cultura do Brasil é essa, né, cara? Passar Simpsons na TV Globinho. Pô, Simpsons tem tanta coisa mais adulta do que infantil, cara. Tem tanta coisa ali, tanta crítica. E não é bem... Mas na época é cultura, quero falar isso, que é desenho, né? É normal, no Brasil, quando é pra criança, é desenho. Tudo bem, não tem problema nenhum. A gente desenha também. Mas aí, voltando... então, Ultraman é da franquia Ultraman. O Metal Hero é só da Toei. Como o Super Sentai é só da Toei. Godzilla é da Toho. Entendeu? E aí tem essas... Usando esses nomes que a gente já falou, né? E aí... Por isso que uma coisa não pode encaixar na outra. Kamen Rider é da Toei. Não, Kamen Rider tem a franquia própria. Então é isso, não tem como juntar uma coisa com a outra. É, tá vendo, inclusive... né, seus três por um... Ei, tá vendo, né, seus três por um real? Entenderam, né? Inclusive, isso aí emenda muito com a 19ª, né, que é justamente isso que tu tá falando. Se não é Metal Hero, Kamen Rider e Super Sentai, não é da Toei, então não é Tokusatsu, é isso? É, assim que, por exemplo, eu não posso falar que Cybercop é um Super Sentai, nenhum Metal Hero. Cybercop é da Toho, e a Toho fez só Cybercop e boa. Não é uma franquia, não se encaixa em nada, entendeu? Sim. Mas você acha que eles não se encaixariam no Metal Hero? Metal Hero? Não, cara, porque Metal Hero é da Toei, não tem. É o que ele quer dizer, que essas franquias... Ah, pelo estilo? São... Isso, pelo estilo. Ah, não, estilo, muito isso. Mais. O Cybercop, eu acho que tem muito mais elementos que pra pensar em Metal Hero do que pensar em Super Sentai, apesar do grupo, né? Então, no fim, quer dizer que se a Toei comprasse os direitos de Cybercop, então ela teria dificuldade de encaixar ou em Metal Hero ou em Super Sentai? Qual que tu acha que ela então, colocaria? Então, porque meio que por ser um grupo, por alguns elementos tem de Super Sentai, claro que não tem o robô gigante, não tem monstros e tal, assim como tem muitos elementos de Metal Hero, que é o lance da polícia, das armas malucas, né? Acaba que ele é uma mescla. Por ser de outra produtora, eles meio que foram pegando, acho que vamos usar isso aqui que funciona, vamos usar isso aqui que funciona, e montaram uma série com os conceitos que eles achavam que funcionariam melhor. Então ela meio que respira um pouco por tudo, né? Ô Danilo, eu acho que é um crossover entre Metal Hero e Super Sentai, né? Um par de coisas, polícia e um monte de coisa legal, né, cara? É um mix de coisas, né, cara? Que, funciona bem. É uma loucura que funcionou, né? Funciona bem, é legal pra caramba, cara. Só cuidado com esse Tokusatsu aí, hein? Singular, Tokusatsu. A 20ª aí, os heróis azuis e os vermelhos foram o que mais apareceram? Sim, no caso em Super Sentai, né? Porque meio que entra nessa linha dos heróis coloridos do Super Sentai, né? Sim, todas as séries, todas, do começo, da primeira até hoje, tem um vermelho e um azul. E isso se estende pra Power Rangers também, não? Claro, porque meio que uma série leva pra outra, né? Ah, vai que eles não gostaram de um e cortaram. Não, uma série leva a outra. E aí, e aí vai variando, o verde com o preto, o amarelo, branco, rosa, roxo, laranja. Eles vão variando, né? Ouro, prata, cinza, ciano. Enfim, as cores vão variando. Mas o azul e vermelho foram os dois que apareceram em todas. Olha só, isso pra mim é bem interessante, porque, como vocês sabem, eu sou gaúcho e aqui tem essa rivalidade entre Grêmio e Inter, então é legal. Mas olha que louco, o vermelho é o predominante da cor japonesa. Só no Japão, porque aqui no sul o azul é predominante. Então, e aí o azul com o vermelho tem as cores da bandeira americana, não é louco isso? É, olha só que loucura, porra. Uhum. Então tá, vamos lá. 21ª, né, o primeiro fato aí, o primeiro robô gigante foi da série Spider-Man, puta, isso daí... É, na verdade, cara... o primeiro robô gigante, se a gente tá falando do Super Sentai, foi em Battle Fever J, tá, que veio ali daquele sucesso que fez o Leopardon em Spider-Man, né, aí sim tem a ver, mas tem outras séries com robô gigante, inclusive tem a própria série Robô Gigante, que é de antes do Homem-Aranha, né. Sim, mas então tu quer dizer que o Super Sentai trouxe o robô gigante de Spider-Man, no caso? O Super Sentai, a terceira série Super Sentai, que é o Battle Fever J, é aquilo que ele tava falando antes, que era pra ser os Vingadores, né, o Capitão América e tudo. Uhum. Teve esse insert do robô gigante porque no Spider-Man tinha dado certo. Ah, sim, entendeu por quê? Isso, porque a Marvel deixou a Toei livre pra poder criar isso. Sim. Então, na verdade, o Spider-Man, sem o Spider-Man, talvez o Super Sentai hoje tivesse outra cara, entendeu? Não tivesse tanto robô gigante nem tal, né? A série Spider-Man, ela é bem zoada, mas ela é bem importante, cara. Ela é bem importante pro Tokusatsu. Ela foi um divisor de elementos. Ela criou a partir dela, outras coisas foram surgindo em outras séries, cara. É bem interessante mesmo. Sim. Dá pra rir um pouco, viu? Dá. Mas é outra época, é outra história. Por exemplo, você vê o Spider-Man lá, ele realmente, o dublê escala as paredes. Você olha a câmera de longe, ele tá realmente escalando a parede de um prédio, cara. Tudo bem que tá sendo erguido por cordas, mas o dublê tem sangue de barata ali, cara. Não é nem de aranha, é de barata. É, realmente. A 22ª aí, o Giban foi inspirado em Robocop, Danilo? Olha, sim. Sim, senhor. Pois é, o Danilo, a gente comentou no outro episódio sobre Robocop e sobre Giban ser inspiração em Robocop. Claro. Porém, um colega nosso, um ouvinte, mandou mensagem, não digo revoltado, mas discordando disso. Porra, isso é tão óbvio, tão óbvio. Isso é assumido pela Toei ou não? Não, não só pela Toei. O ano passado, o Shohei Kusaka, que é o ator que fez o Giban, falou, foi inspirado em Robocop. Claro. Porra, que sim. Era tão porque óbvio. Porque tava na época do boom do Robocop, tinha acabado de sair. O plano da Toei, tá, era fazer uma série que era pra ser, vamos dizer, não é bem uma sequência, mas ia ser um policial ninja, porque no Jiraiya, que foi do ano anterior, era um ninja. Então eles iam fazer uma sequência seguindo meio que a ideia de um ninja. Só que aí o Robocop tava indo tão bem que o Giban falou, pô, vamos adaptar isso aqui. E aí apareceu o Giban. Tanto que o Giban não tem transformação, o Giban reutiliza áudios, como a gente já comentou antes, utiliza trilhas de outras séries, tal, tal, tal. O Giban, ao meu ver, era para ser mais ou menos o que foi o Blue SWAT, que foi a série que ele acabou nem passando no Brasil, mas faz parte da franquia Metal Hero também. Sim. Que são policiais que não têm uma super armadura tecnológica, como tem, por exemplo, um Giban ou um Jaspion. Mas o Giban era para ter sido um policial ninja. E aí, claro, tudo se adaptou por conta do Robocop para ser o Giban como é. Mas a gente vê coisas em Robocop que a gente viu antes em Giban também, como eu também já comentei em outros vídeos. É. Yeah. E aí agora a gente vai falar do, né, do personagem... Que não, é, não, peraí, é. Peraí, primeiro vou mandar um chupa pra ele, agora que ele ouviu bem, né? Ele ouviu bem. Não, mas vamos lá, não seja revoltado, Nilson, vamos lá, é o que eu acabei de falar antes. Não, é porque assim... a gente falou, depois a gente pegou e falou de novo e tal, porque o Robocop veio antes, né, cara? Claro, claro. Veio muito Sim. antes, aí... O Robocop é de 87, né, cara? Então, mas eu expliquei isso. Eu expliquei isso pro cara, mas o cara tem uma cabeça de pedra. E também, cara, viu? Vamos lá uma coisa. Vamos por partes. Primeiro, tenha calma, paciência e explique para as pessoas. Ninguém é obrigado a nascer sabendo nada. Mas... Pois é. Sim. Fala o seguinte, fala, moço, você que ficou revoltado, dá uma lidinha, dá uma pesquisada rápida, vai assistir alguns vídeos do Tokudok. E aí, o Robocop foi sim... inspiração pro Giban, como elementos dos outros filmes do Robocop já tinham acontecido antes em Giban, tá? As coisas, nada se cria, tudo se copia. E aí, digo mais, a Toei, vou usando só o exemplo do Giban aqui, a Toei, ela não só fez isso uma vez, basicamente quase todas as séries que a Toei lança são inspiradas em algum elemento que já estava fazendo sucesso na época. Entendeu? Mas Danilo, os caras acham que esse tipo de inspiração é um viés ruim. Eu já não acho um viés ruim. Eu acho massa. Teve gente que achou, ah não, Giban é inspiração, inspirou em Robocop, eu acho uma bosta. Teve gente que falou isso nos comentários lá, não foi, Timblu? Foi. Deixou de gostar de Giban porque é uma cópia. Deixou de gostar só porque é uma inspiração. O que eu penso nessa hora? A pessoa pode... não gostar do que ela quiser ou gostar do que ela quiser. Mas ela tem que ter a opinião dela a partir do momento que ela está informada sobre aquilo. Assim, adorava Giban. Ah, mas é inspirada de Robocop? Não gosto mais. Então, peraí. Então ou ela não gosta de Robocop ou ela não gosta de inspiração. Ou goste dos dois. Goste de um, ou goste do outro, ou goste dos dois. Mas não enche o saco de ninguém. É isso, entendeu? Bem por aí. Mas não é? Agora, tem gente que pede pizza sem cebola. Eu amo cebola, cara. E aí? Isso aí, eu vou te criticar? Não, raspa a cebola e põe no meu prato aqui, cara. Tá certo. Quer dizer, eu não gosto de Giban, porque é do Robocop. Maravilha, hein? Um abraço pra você, então. Seguindo, mas olha, sempre Robocop aí, na sessão da tarde. Azar o seu. As duas continuam lá, lindas e fortes, pra quem quiser ver. Se não quer ver, não vê mais, não, cara. Deixa, é, só deixa o saco. Sabe o nome disso pra mim? Viadagem. Ah, bonito. Ah, não. Tem muito viado por aí que tem muito mais personalidade do que isso, cara. E gosta de Giban e de Robocop. É, cara, claro. Sexualidade não tem nada a ver com gosto. Nada. Mas é zoeira. Não, pera aí, mas é zoeira, não é? Leva a sério isso, não. Não, eu não levo. Eu achei que ele tinha falado isso porque ele é viado e gosta dos dois. Talvez. Não, tá doido? Deus, não, sai fora, tá. Ai. Mas aí, vamos falar agora do personagem, né, Danilo? Então, mas eu tava falando, então, só pra terminar o que eu comecei falando. Sim. Não é só de Robocop com Giban que vive as inspirações da Toei. Mad Ranger existe porque existe Harry Potter. Car Ranger. Olha aí, ó. Car Ranger existe porque na época no Japão tinha uns. Tipo Hot Wheels, os carrinhos miniaturas estavam vendendo pra caramba. E assim vai. Você pega tantas outras séries que. O próprio robô gigante que tem em todas as séries hoje é porque tinha no Spider-Man antes. Quer dizer. A coisa tem que começar em algum lugar, né? É, tá certo, é. É isso aí mesmo. Mas é isso aí, cara. Tá certo. Não, essa história de cópia, isso aí é uma bobagem sem tamanho. Não, tudo, tem tudo cara que é enjoado demais, cara. Tem cara que é enjoado demais. Mas é a mesma coisa que eu falar assim, pô, não vou escutar esse podcast que a gente tá gravando hoje não, porque já tem um monte por aí. Tá, sim, mas parecido. E aí? Claro, mas e aí? Mas cada um é cada um, né? Sim, já tem o canal Nostalgia, não precisa ouvir podcast de Nostalgia. É, cara, não tem porquê, não tem essa. É a maior besteira do mundo, tipo... Sabe, eu não vou gostar porque já foi, veio daí. E, pô, para, cara. Tipo, não é assim que funciona. Os temas têm que vir de algum lugar. E aí, então faz assim, então Changeman é maravilhoso, mas eu não gosto de nada que copie. Então para de assistir Changeman, que Changeman é basicamente uma coisa chupada de cada lugar, cara. Muito, sim. Se não fosse Ultra Seven, não tinha metade do que você conhece em Changeman, por exemplo. Caraca, olha só. Jogando na cara das pessoas. Mas é questão. É isso que eu tô falando. Você pode gostar ou não gostar do que você quiser, mas tem argumentos. Entenda o porquê que aquilo tá ali, entendeu? Tá, eu não gosto por causa disso? Ok. Mas por que que tá aquilo lá? É mais ou menos. Meio que tem. Não, o pior é que o cara tem argumento, mas todos os argumentos são furados. Aí não adianta. Aí não é argumento, aí é tentar cuspir pra cima, né, cara? É, isso fica com raivinha, né? Quem perde a paciência perde a razão, cara. Tá certo. Mas aí, Daniel, agora vamos pra 23ª, né? Que fala aí do nosso personagem que o Danilo disse que deveria ser o nosso... Vocês deviam adotar o Machine Man como mascote. O mascote, você devia, cara. Devia. Ó, fica a dica aí, tá? Porra, eu queria um bem melhor, mas enfim. Mas aí diz aqui, Danilo, que o Machine Man foi inspirado no Superman, cara. Porra, que porra é essa? Então, mas é o que a gente acabou de falar, não? As coisas têm que vir de algum lugar. O Shotaro Ishinomori, que também, assim como é o pai do Kamen Rider e do Super Sentai, ele também é o pai de Machine Man. Sim, mas eu não tô criticando o fato disso. Eu simplesmente não consigo enxergar nada de Superman assistiu, e Machine Man. Se você assistiu o primeiro filme, tem cenas iguais, cara. Caraca, sério? No primeiro episódio de Machine Man tem cenas iguais ao primeiro filme do Superman. Primeiro não, do fim de 70, do ano 70, né? Mas é uma mescla. O próprio. Na hora que o Machine Man vai dar o golpe final, ele faz um Z igual do Zorro, cara. Espada é igualzinha do Zorro. Ai. Mas aquela cortina de boxe de manhã que ele usa, eu não consigo. Mas tudo isso aí, por quê? Porque capa dá uma sensação de ser super-herói, Superman. Então, mas é isso aí, cara. Entendeu? É, basicamente é. Você pega o. Em Dragon Ball Z. Que o Gohan é quando ele é o ele meio que se fantasia de um super-herói. Você viu o capacete dele, cara? Apesar da aparência ser de Kamen Rider, o capacete é igual ao do Machine Man, cara. É igualzinho. É o Saiyaman, né? O Saiyaman, exatamente. Caraca, velho. Realmente. Agora a Dragon Ball copiou, então, Machine Man? Não, cara. É. Não gosto mais de Dragon Ball agora. É, cara. Aquele argumento sem... No sem fim nenhum, né? A 24ª aí. O Jasper foi inspirado em Star Wars, cara? Mais uma vez. Nada se cria, tudo se copia. Não só em Star Wars. O Jasper é uma infinidade de inspirações. Jasper é uma mescla de um monte de coisa. Claro que no primeiro episódio, nos primeiros episódios, a gente vê muito do Star Wars, como vê outros elementos. O próprio, mais uma vez, como eu tinha falado, o do Ultra Seven para Changeman, o Jaspion tem uma influência de Ultraman absurda. É muitas influências de Ultraman em Jaspion. Ele vai num planeta onde já existe monstro gigante, a cor dele é igual a do Ultraman, então tem um monte de inspiração. Não é só Star Wars, não, cara. Caraca. Ah, deixei de gostar de Jaspion agora. É, deixa ele gostar do Jasper, porque ele usou um negócio que o outro herói japonês já usava antes. Exatamente. Aliás, para de assistir o Tokudoki também. Deixa ele gostar do Tokudoki, porque eu uso a mesma jaqueta do Marty McFly, hein? Caraca, é mesmo. Porra! Ai, meu Deus. Referências. Só cuidado com esse tokusatsu aí, hein? Singular, tokusatsu. 25º fato, o Jiraiya é uma lenda japonesa. Porra, aí quando o cara acha que já podia saber, já tipo, ter ouvido tudo sobre aquela coisa, me aparece uma dessa. Jiraiya, então, é uma lenda japonesa, cara? Porra, que lenda é essa aí? Ué, o próprio nome Jiraiya não é original dele, né? O Jiraiya é uma lenda japonesa antigona pra caramba, assim. Meu, é uma das... Mas é mais ou menos o fato, assim, da série. É um fragmento não, de meio do cara, espaço. Cara, Jiraiya... Não, é um conto japonês. Uh-huh. Né? O Jiraiya vem de um conto japonês lá de 1839, se não me engano, 30 e pouco. Não vou saber da data exata agora pra não ficar feio. Sim. Mas ele é um conto japonês. E aí foi inspirado por um monte de personagens. Não só pro Jiraiya da série que a gente assistiu aqui. Tem, em Kakuranger tem o Jiraiya também. Tem o Jiraiya em Naruto também, né? É isso mesmo, né? Inclusive eu fico puto quando eu boto o Jiraiya no Google e me aparece o Jiraiya do Naruto. Ah, pá. Tá. Não gosto mais de Jiraiya agora. Agora eu não gosto mais de Jiraiya. Mas é porque eu não gosto de falar isso, mas é verdade, cara. O Jiraiya do Naruto ficou mais conhecido que o Jiraiya do Tokusatsu, né, cara? Mas é pra época de hoje, né? Pra época de hoje, sim. Porque o Naruto tá mais atual que o Jiraiya que passou na manchete, né? Sim. Logo, quando vier o próximo, vai ficar mais difícil ainda de encontrar. E assim vai. É. Eu vou atropelar nisso aqui na 26ª, porque essa aqui fui eu que coloquei. Que quando eu vi... O teu vídeo sobre Metal Hero me explodiu a cabeça. Porque no Brasil, na época, passava Tokusatsu da aleatório. Não tinha separação por Metal Hero, por Super Sentai, por Kamen Rider. Enfim, Kamen Rider, inclusive, passou dois, né? Só. Então, quando eu vi no teu vídeo que o Jiraiya tava na lista dos Metal Hero... Mas é, porque o Jiraiya... Caralho, velho! O Jiraiya é da Toei e o Jiraiya faz parte da franquia Metal Hero. Aquele lance que eu já tava falando antes dos horários. O Jiraiya substituiu... Uma série substituía a outra até... mesmo mudando de horário. Até meio que isso. O Jiraiya, ele faz parte da franquia Metal Hero. Mesmo que... Ah, mas não é parecido com nada. Pô, mas não precisa ser parecido. Se a própria dona do negócio falou que é... E foi e o pessoal que produziu e tudo mais fazia. Boa, tem que ser. porra. Caraca, é realmente uma curiosidade que me espantou bastante. Mas por quê? Deixa eu entender o porquê, que eu não entendo isso. Porque eu nunca liguei o Jiraiya a Metal Hero. Simplesmente nunca liguei. Pra mim, ele era um herói japonês aleatório, sabe? Até porque eu... essa questão de separar eles por categoria, Metal Hero, Super Sentai e Kamen Rider, surgiu pra mim há muito pouco tempo. Pois é, mas eu falei isso num vídeo, eu só tenho um vídeo que é o que são franquias. Sim, eu falei isso, e muita gente manda mensagem perguntando pra mim, pô, mas o que franquia que é isso aqui? Que linhagem que é? Tipo, como se fosse dinossauro, sabe? Tipo, que linhagem, que família que é? Ah, é família Costa e Silva. Não, cara, não tem essa. Tipo, é franquia ou não é. Ou é uma série tokusatsu dentro de uma franquia, ou é uma série tokusatsu, ponto final. Tipo, faz... É que nem o que você tá falando, vou te defender aqui. Faz realmente diferença se é um Metal Hero ou se é um... Sei lá o quê, entendeu? O importante é que a série é legal de repente, caramba, de repente no Japão faz diferença, porque talvez eles tenham um dia da semana específico pra Metal Hero, ou um horário. Exato, mas exatamente, pra eles faz diferença. Isso. De repente lá, 8 horas da noite, deveria passou Jaspion, passou isso, passou aqui, tudo Metal Hero. Aí pá, aparece o Jiraiya. Porra, sabe? Pra eles mas faz sentido. Mas é exatamente isso. É. Pra eles faz diferença porque a Toei tem um produto dentro de uma linha, né? E pelo horário, qual série que vai substituir Metal Hero? Ah, então vamos. E aí colocou Jiraiya, então Jiraiya foi uma série, foi substituindo outra no horário da programação. Sim. É por isso, mas, cara. Simplesmente. Mas pra gente, tanto faz, tanto fez. Não pra tinha gente, nem dia, nem hora. Tanto nem... faz mesmo, cara. Jiraiya estreou no Brasil no mesmo dia do Lion Man, laranja. Tá, e então. E aí? Não faz diferença nenhuma. É realmente. A 27ª, a manchete foi a que mais passou o Tokusatsu? A no manchete Brasil, né? Passou... É, no Brasil, porque a manchete é do Brasil só, né? É. Não tem como. A manchete passou 17 séries, Tokusatsu. Foram 17. Foi, basicamente, a maioria do que a gente viu é da manchete. Passou na manchete. Pois é, mas... bom, cada série, cada temporada de Power Rangers contaria também como... Não passou mais para Rangers? Na verdade, passou, mas não passou no mesmo canal. O Power Rangers passou na Globo, passou. Foi, atualmente tá na Band, né? Ah, é? Passa mesmo Power assim, na Band? Não sei. Não nesse momento, nesse dia que nós estamos gravando, tá passando Power Ranger nas 4 da manhã, se eu não me engano. Meio de madrugadona, assim. Porra, mas não é os mesmos que passou na Globo? É novo? É sim. Na Rede Brasil passa muito Tokusatsu antigo, né? A Rede Brasil tá passando ilegalmente, eles não têm o direito. Eles baixam os episódios na internet e põem no ar. Caraca! É rapaz, não sabia não, cara. E YouTube não vê isso. Tanto que eles tinham as séries que são direitos da Sato, e a Sato foi lá e pediu pra tirar do ar, cara. Porque a Sato tava criando o canal deles e tudo, que feio. Então... Ok. Então, a 28º fato aqui, o Hiroshi Watari... O Hiroshi Watari foi o ator que mais participou de séries de Metal Hero. Eu lembro dele, foi o que fez... Pra mim, né, que assisti Jaspion e Spielvan, foi o que fez o Booberman e o Spielvan, né, o Danilo. O Hiroshi Watari, ele participou de Gavan. Por quê? Porque ele foi salvo pelo Gavan. Logo na sequência, ele foi o Sharivan, com o mesmo personagem, né? Porque Sharivan é uma sequência de Gavan. Sim. Logo, ele esteve em Shider, no episódio 47, que é quando eles três se encontram. Daí ele foi o Boomerman em Jaspion. Daí, depois de Jaspion, ele foi o Spielvan. E aí, em Metalder, ele participou naqueles episódios que eu já comentei antes, que é o especial dos dois episódios, ele também participou desses dois episódios. Será que o pessoal do Japão não estranhava isso? É que pra gente aqui, eu demorei um pouco a ligar ele em... Eu duvido que estranhe, porque no fim é que nem ver novela, cara. Os atores estão numa novela, um tá na outra, mas tá na outra. Vai repetindo, né? É verdade, cara. Só que lá eles dão um mega de um valor pro cara. Então é melhor até que o cara não foi chamado ator, ele foi chamado porque a galera gosta dele, né? Sim. É, realmente o cara é bom, né, no caso. Ele é. Ele participou até do clipe do Ricardo Cruz, ele foi o herói do clipe, veio pro Brasil. Pra quem não conhece o canal Tokudok, vai lá no canal do Danilo aí, assiste esse vídeo com um especial aí do... Qual é o nome do rapaz? Desculpa, Ricardo, eu conheci Ricardo há pouco Cruz. Tempo. Ricardo Cruz, que ele produziu um Tokusatsu e o Hishori participou, né? Ele tem o disco dele, mas ele é amigo do Hiroshi Watari, porque ele canta na Jump Project, que é uma banda japa. Sim. E ele é apaixonado também por Tokusatsu, só que... E aí ele fez esse disco dele, o clipe da faixa do disco... Tem a participação do Hiroshi Watari. Caraca, fantástico. É isso aí. Se você, então, assim, quem for procurar esse vídeo, né? Esse vídeo tem duas partes, Ricardo Cruz, parte 1, parte 2. E aí, se você começar por esse vídeo, você que não conhece o canal, aí você faz o seguinte, você faz uma maratona, assiste todos os 150 e tantos e vai dando like em todos. Sim. E clica na propagandinha de todos, tá? Porque isso ajuda pra caramba também. Caraca, olha só, pedindo pra... O Google vai barrar meu episódio. Ah, não, o Google, foda-se, o Google não manda nada aqui. Pode falar. Então clica na propaganda, a propaganda é legal. Ai, ai, ai. Vai lá, clica na propaganda, na hora que abrir, você fecha. Depois que abriu, tá, já me pagou já. É. A 29ª aí... Kamen Rider surgiu no mangá, ô Daniel? Foi. Tem, como eu falei, o Shotaro Ishinomori, que é o criador, ele também, ele antes era um mangaká, né? Ele desenhava mangá. Então, obviamente, uma coisa... Antes até tinha um herói que chamava Skullman. E aí, se você olhar o visual do Skullman, ele é o que é o Kamen Rider, o primeiro. Tem muita coisa. Porque se você olhar bem o Kamen Rider, ele tem um formatinho de uma caveira, o capacete, né? Os dois olhões... Parece um besouro, pra mim parece um besourão. Por que será, né? E aí eles são... Na verdade, os dois primeiros Kamen Riders são gafanhotos. Ah, eles são gafanhotos verdes. E o Skullman, que é o herói, já tinha um mangá antes, também no Shotaro Ishinomori, é bem parecido. Você olha as máscaras, eles são bem parecidos, cara. Sim, sim. Mas ele parou de fazer mangá depois que ele... começou a criar série? Nada, o Shotaro Ishinomori, cara, ele tem que, se você procurar o nome dele, dá uma páginas e páginas de Word de coisa que ele fez, cara. Caraca, fez coisa cara é multitarefa. Ele é, nossa, o Shotaro Ishinomori é, o cara é incrível, bicho. É, então, é Danilo, por isso, vamos... é por isso, inclusive, que até hoje eu não consegui lançar, desde sempre eu tenho planos e tenho vontade de lançar a biografia do Shotaro Ishinomori no canal, eu não consegui ainda, porque é tanta coisa, e aí eu medo de faltar algo, ou falar uma coisa a mais ou a menos, e tal, então tem que tomar muito cuidado, porque eu queria fazer um negócio bem definitivo, assim, entendeu? É, e o tempo pra fazer isso, vai ficar um mês sem postar pra vídeo, caramba, pra tá caramba, fazendo... demora pra fazer, as pessoas acham que fazer vídeo pro YouTube é igual fazer miojo, né, que você ferveu água, contou 3 minutos e já era. Às vezes o pessoal demora. Acha a mesma coisa de podcast também, ó. Às vezes o vídeo demora, um vídeo de 10 minutos demora um mês pra ficar pronto, porque tem toda a pesquisa, você procura uma imagem legal pra mostrar aquilo que você tá falando, tem o trampo da edição, tem que gravar, tem que melhorar áudio, melhorar vídeo, esperar o YouTube reclamar. De repente tem que regravar um pedaço. O seu trabalho já é mais primoroso, o meu já demora aí, pra fazer um vídeo de 9 minutos, 10 minutos, eu demoro aí uns 4, 5, 6 horas. Assim, depois com o material pronto, com texto pronto, aí depois vem a edição, várias coisas. É enjoado. É, então, mas é isso aí, porque você tem que fazer. Você tem que pensar. Pensei no tema. E aí eu tenho que preparar. O que eu vou falar? Então vamos pesquisar sobre isso que eu vou falar. Aí você escreve o roteiro, aí você relê o roteiro mais umas 15 vezes, dá uma peneirada. Daí você vai lá, você grava. Aí você grava, tem que armar a câmera, armar a luz, não sei o que. Você grava, aí você tem que editar. Eu sou, além de desenhador gráfico e editor de vídeo, que eu já faço isso muito antes do canal, eu ainda sou taurino, cara. Então eu sou muito certinho, tem que fazer bonitinho, entendeu? É isso aí, cara. Aí depois vem um cara no vídeo, dá dislike e ainda diz, você não sabe o que tá falando. Mas aí, cara, você tem que entrar no baile e dançar conforme a música, né? É lógico que vai aparecer gente assim. Lógico. Normal. Como tem gente que vai amar esse papo nosso e tem gente que vai desligar na primeira pergunta. É complicado, né? Ah, esse daí não faz falta. Não dá pra agradar todo mundo, cara. É. Então vamos ao trigésimo fato sobre Tokusatsu, que é o seguinte. Tokusatsu ainda são produzidos, Danilo. Ainda se produz Tokusatsu no mundo. Eu, como eu disse, eu já parei de assistir há algum tempo Tokusatsu. Graças ao teu canal, eu já estou... já separando algum material pra começar a assistir aí, porque eu vi que tem algumas coisas bem interessantes, cara. Então, muito. O que se produz atualmente? Em que pé tá essa situação aí? Ó, hoje, enquanto a gente grava, pra quem estiver escutando, a gente tá gravando isso em maio de 2017. Pra você que tá em 2018 e tá ouvindo esse podcast. É, mas ele ainda tá válido, pode continuar escutando. A gente hoje passa, em maio de 2017, tá passando Kamen Rider X-Aid, está passando Kyuranger para Super Sentai e está passando e vai começar Ultraman Jeed. Vai começar ainda, porque começa só em julho. Caraca, Ultraman. Ultraman Jeed, Ultraman também é anual, né? Ultraman parou um tempo, voltou, parou outro tempo, voltou, mas ainda tá na fila, sim. Tá rolando, cara. E tá rolando muito legal e muito bem, cara. E Metal Hero, nada? Metal Hero não, Metal Hero parou no meio de 90, parou de produzir as séries, cara. Teve alguns filmes de Gavan e dos três policiais, né? É isso que eu ia falar, tem um filme do Gavan lá, remake, né? Um remake aquilo lá. Não é um remake, é uma sequência, porque o Gavan antigo passa a tocha pro novo, né? Ele passa o cargo pro novo. Sim, armadura até parecida, mas tem uns detalhes diferentes isso, ali, isso, né? A armadura é igual, ela tem uns detalhezinhos diferentes, por exemplo, as luzes do peito, o desenho dos conectores do peito ali, das luzes, são um pouco diferentes, que é claro que é o Gavan Type D. Então, por que Type D? Porque, sim, não sei. tem participação dos atores antigos, assim, em especial? Sim, não. O próprio ator até hoje aparece como Gavan. Olha assim. Aí que legal. Só cuidado com esse Tokusatsu aí, hein? Singular, Tokusatsu. Então tá, eu acho que nós cumprimos a nossa meta aqui de falar dos 30 fatos aí sobre Tokusatsu, sem S, né? E então vamos para as despedidas e considerações finais. Neilson! Rapaz, foi um prazer falar com o Danilo aí, conhecer ele pessoalmente. Pessoalmente? Caralho, sério? É, dá um abraço nele por mim. Não, pessoalmente... É o máximo que eu posso chegar de pessoalmente, o cara mora longe. Eu curto o canal dele aí desde o começo lá, eu já falei pra ele aí em off aí, curto o canal dele desde o comecinho lá, quando ele tinha poucos inscritos, até hoje sou inscrito do cara. E foi um prazer mesmo, realmente, de falar de uma coisa que... Eu, claro, não sou bem atual e tão... E tão igual ele consegue ver as coisas novas, mas eu sou aberto, eu vejo ainda os vídeos dele. Boa. Certo. Agradeço demais, fico bem feliz com isso, brigadaço. dá like, ele dá like em todos, mesmo do Spectreman dá like. Mesmo do Spectreman, né? Bom, eu gostaria de agradecer ao Danilo aqui pela participação, cara, foi sensacional, falar com quem realmente entende do assunto assim, dá um ânimo na gente e realmente depois que eu descobri o canal, eu fiquei com muita vontade de voltar para o universo Tokusatsu, eu abandonei já há bastante tempo, mas assim... Eu gosto muito mais dos vídeos quando falam de Tokusatsu antigo, né? Mas tem várias coisas novas, assim, tipo os vídeos que tu faz, motivos para ver tal série, tal isso. E realmente são bem legais, as referências são excelentes e eu prometo que na próxima conversa que a gente tiver eu vou ter coisas para falar de Tokusatsu novo aqui. Eu espero, vou cobrar. É legal essa coisa nova, cara, não dá para ficar vendo reprise para sempre, né? E aí, como eu falei, as coisas evoluem, entendeu? O seu primeiro, o primeiro podcast que você gravou não é melhor que esse. Você sempre melhora um pouco, não? Então é isso, cara. Tem que ir vendo, porque as coisas vão evoluindo, né? Sim, exatamente. Então, fica aí o meu agradecimento, né? O pessoal que gostou aí, comente no site. E agora, Danilo, a palavra é tua, cara. Fica aí o espaço pra poder divulgar o teu canal, caso tu ache necessário e o teu tchau aí para os ouvintes. Porra, mais do que eu já falei ainda, o pessoal já cansou de me ouvir, cara. Mas é isso. É mais isso. Se você tá parado nas séries antigas, tenta. O máximo que isso vai acontecer é ter meia hora a menos de outra coisa que você podia assistir, mas é grátis, cara. Você vai no Google, você procura, você assiste e chateado você não vai ficar. Então manda bala, assiste coisa nova. E segue o canal lá, Tokudok, tokudok.com. facebook.com/tokudok, youtube.com/tokudok. No Twitter tá como tokudokbr, é T-O-K-U-D-O-C, tokudok. Certo, então muito obrigado, Danilo, espero que futuramente a gente possa aí conversar de novo, não precisa ser necessariamente sobre Tokusatsu, Seja bem-vindo a falar qualquer assunto sobre nostalgia. Tu aí que tem uma idade Machine Cast aí pode participar sobre vários assuntos. Que a gente sabe que não é só sobre Tokusatsu que tu entende mais algumas coisas aí. Talvez algum anime em especial. A próxima vez você vai ter que estar como mascote e Machine Man. Ah, não, poxa. Ok, então. Tchau, pessoal. Até a próxima viagem no tempo. Valeu, obrigado. Off topic. Que ele é enciclopédia. Nossa. A enciclopédia. Caraca, velho. Olha só. A enciclopédia. Enciclopédia. Hã? É só não falar, é só não falar a palavra, só falar. Eu acho melhor não falar, né? Vou tentar. Vamos lá. Ele, a enciclopédia. Ô, cara, de onde é que só fala ele, pula a palavra, manda um ele só. É, é. Como é que você é? Sotaque seu é do sul. Eu sou do sul. E o Nilson é de Espírito Santo. Mas bem do sul você era, não? É, eu sou de pertinho de Porto Alegre, sou de Gravataí. Grande Porto Alegre. E por isso, eu reconheci, adoro sotaque, cara. Ah, eu nem entendi sotaque, como... caralho. De verdade, eu gosto muito do sotaque. Você não tem. Tim Blue, você não tem porque você não percebe, cara. Mas você fala isso não, porque você não percebe. Mas vocês sabem que eu não tenho sotaque de Porto Alegre. Porque Porto Alegre, puta que pariu. Até eu não gosto do sotaque de Porto Alegre. Mas você precisa se ouvir mais, então. Trilegal, isso aqui. Porra, eu não falo assim, caralho. Só um pouquinho. Só um cadinho, okay. É porque você não percebe. É, tá bom. E outra coisa, a gente, apesar da gente passar, às vezes, passa muita informação, coisa, a gente é muito zoeiro. Então, se tu quiser, pode se soltar pra falar bobagem, não tem problema nenhum, entendeu? Não que a gente só fale bobagem, mas é uma grande parte do podcast é bobagem. Então, tá tranquilo. Então, pode ter zoeira, pode falar. Vamos tomar umas pingas pra ficar mais solto, então. Ai, ai, ai. Legal, legal. Muito obrigado aí, cara, por ter disponibilizado teu tempo, comparecer pra gravar com a gente aí. Peço desculpas se não tinha mais pessoas como é o habitual do cast. Ah, relax, cara. É melhor porque faz menos bagunça, né? Pois é. Acaba sendo mais organizado. É verdade. Quanto mais gente, acaba sendo um pouco mais desorganizado, né? Tu quer que tu prefere que eu corte a participação do Nilson na edição ou não? Pode ser. Podia sim. Miserável mesmo, né, bicho? Beleza, então vou comprimir e já tento subir aqui pra você. Ok. Já chega agora mesmo, assim já você já fica com ele na mão. Sim, sim, eu já baixo e já guardo aqui pra edição. Sensacional, sensacional. Você faz. Você bota na mão dele, ele vai gostar se botar na mão dele, hein? Ele gosta? Cala a boca. Ele papo estranho é esse, porra. Tu sabe que quem gosta não tá aqui que fica falando essa bobagem. Eu vou entender isso como ele assistiu o Gibão e o Robocop e gosta dos dois. Ainda bem que tá gravando o backup aí, não parou. Tá pop. Você acabou de ouvir Machine Cast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.